Beleza? Quando falamos das conquistas das pessoas mais ricas do mundo, acabamos sempre atribuindo essas conquistas como conquistas individuais. Por exemplo, o Bill Gates transformou a Microsoft em uma empresa multibilionária. Ou então, o Mark Zuckerberg fez do Facebook uma febre mundial. Mas o sucesso desses caras passam por um conceito que chamamos de mente mestra. Todos eles têm a mente mestra, mas a mente mestra só aparece quando você constrói uma equipe capaz de trabalhar harmoniosamente em busca de um objetivo, onde todos acabam formando uma mente coletiva única, mais poderosa do que quando fazemos isso tudo sozinho. Por isso, se você deseja ter sucesso, mais do que apenas se preocupar com você, construa uma equipe promissora capaz de fazer o impossível junto com você. Essa é uma das principais características de uma pessoa rica. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. Hora do verde, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Estamos começando hoje um estádio 97 muito especial. Hoje é uma edição especial da limusine do estádio 97. Estaremos saindo daqui a pouquinho aqui do Trianon, rumo à Obra Max, lá na Avenida do Estado, 6313. Todo mundo já aqui na limo, sejam bem-vindos. Opa! Boa tarde! Eu sou a Beleza. A Lemosine, eu sou a Lemosine. Ai, meu Deus. Garotas da Van. Boa tarde, estou de volta vivo. Você tá, vai fazer o Garotas da Van? Vou fazer o Garotas da Van, vou só tirar o Mota do recinto e depois dar aquela salgada. Ué, mas tá cheio de garotas aqui, né? E o Marcão, e que só desculpa, tá... né? Como disse a Marquezine, você não é o Neymar. E o Mota, e o Marcão que achou, e o Marcão que achou que era festa veio só de sunga, velho. E gravata borboleta. A sunga com a tromba do elefante, aquela fantasia. E gravata borboleta. Partiu, partiu. Por quê, Marcão? Peraí, não tô ouvindo o Marcão, não tô ouvindo o Marcão. Não estou ouvindo o Marcão. Hã? Agora tô. Ah, boa. Vou falar pra vocês, viu, mano? Eu tô ficando enjoado, viu, mano? Vou te falar porque, ó, ontem eu jantei lagosta e hoje eu tô andando de limusine, né? Pra qualquer um, né? Caramba, hein, Marcão? Daqui a pouco você tá que nem o mano, nutelando aí, hein, mano? Aí sim. Aqui é raiz, parceiro. É isso aí. Estamos saindo agora com a limusine, né? Estamos aqui na Alameda Casa Branca. Sim. Né? Nosso motorista aí da Paris Vegas já é... Vai. Pô, então, rapaziada. Então, Marcão, olha, agora estamos aqui atrás do Trianon Mar. Você conhece muito essa região, né, Marcão? Você já trabalhou de... Ah, aqui é só os Michel, Vieira. Eu e passo aí, longe disso aqui. As tias vêm te buscar aqui, Marcão? Vou te falar, viu, Vieira, que é embaçado, hein, mano? Ó, as tias e os tios, né? Aqui não vira não, irmão. Aqui não vira não, irmão. Cê é louco. Bom, Motinha, vamos então às manchetes do Estádio 97? Vamos. Vamos lá? Então vamos lá. Carro em movimento. Ah, vamos começar com o Santos. Estão loucos? Moiô? Fala da Naba. Moiô? Moiô não. Ah, o negócio entre o. Deu uma melada no negócio aí, Mota? Do Zelarayan. Zelara, Zelara, Zelara, Zelara, Zelara. Você, aliás, que. Mas essa informação aqui é fidedigna. Ué, eu peguei agora à tarde. Qual foi? Repete a informação, Mota. Hã? Repete a informação. Vamos lá. Moiou o negócio entre o Tigres e o Santos. O Tigres não quer liberar o Zelarayan. Certo. Não quer. Falou César que ele Filho fica. Vai, César Filho. César Filho. A fonte RG, é o você tem essa informação, RG? Olha, essa informação já estava rolando a semana passada pelo seguinte: disseram que o time lá do México. Ele não, como ele não tinha conseguido um jogador lá, que eles queriam, né? Os caras que ia vir. Então eles não iam liberar esse jogador. Aí o Santos insistiu, mas aí eu acho que os caras querem grana, velho. E aí, não, quer mas grana, ontem né? A informação que saiu é que eles aceitaram, sendo que o Zelarayan teve que renovar o contrato e o Santos acordou o valor de compra de vez de 8 milhões por 10 milhões no final do contrato então, mas de hoje empréstimo. Hoje à tarde um dirigente do Tigres falou e que ele tava não viria. Até a caminho do Brasil. Por isso não, que eu falei, ele parou na rodoviária e falou, por e isso agora? Que eu falei antes, calma, né? Espera chegar, porque só acredito vendo, cantar, né? Essa novela tá muito longa, hein? Agora, o que eu tô checando aqui com a minha fonte, é o problema do Bruno Henrique. É o César Filho. É só olho... É a fonte da juventude. É só olho ou se é... Ou tem alguma coisa a mais? Porque eu tô achando que tá demorando muito. Ele entendeu? Vai voltar no jogo contra o São Caetano. Mas RG, né? O Bruno, vamos ver. Esse negócio de possível descolamento de retina, o perigo disso, não é uma coisa que resolve mas não rápido. Não foi descolamento de retina. Não foi descolamento. É isso que. Então, mas diga. Deu uma ajudada já volta aí, agora. RG. Não. Ele vai voltar na quarta-feira de cinco. Uma dúvida que o RG não sabe, eu também não. Quando machuca o olho, demora quanto tempo pra voltar? Depende, né? Se o olho estiver bom ainda, né? Mas quando tá estragado, é rapidinho, né? Já. Motinha... O Vieira sabe. Não, eu não sei de nada. Vieira sabe. Ô, Motinha, qual que é o status do seu olho? É seminovo, já tá Isso aí tá mais rodado. Tá, não, né? Tá bem conservado. Dá pra rodar bastante ainda. Pensa aquele pneu que rodou murcho. Ah, tá estragado. Como é que você sabe? Você já usou? Nem foi o Zé Aldo na última luta tomou tanto soco no olho que nem o... Não, tá bem. Então, o Bruno Henrique vai voltar no jogo contra o São Caetano. Certo. É a previsão. E o Gabigol pode estrear, né? Contra a Ferroviária. Acho que ele tá muito bem nos treinos. Uma salva de palmas para a Mota. Sim. Porque a minha fonte acaba de confirmar que é só problema realmente do olho. Isso aí olho. Conhece de olho. De olho é meu, velho. Possivelmente a previsão será voltar realmente contra o São Caetano. Ó, depois que eu vi E o Vitor Bueno também por isso que volta agora contra o Ferroviário. Depois que eu vi o olho do chefe, velho. Nossa. Filho. Nossa. Eu entendo todo tipo o olho de do chefe parece um muffin pra fora. Desculpa, meus olhos são verdes. Mas que esse sedã precisa dar um peido pra dar uma pista, hein? Que é isso? Ale, para. Coitado da Ale. E ó, o Gabigol... Passando aqui na frente, só um parênteses aqui. Né? Fala, Guia. Fala, seu ex-time, seu ex-clube. Fundação Getúlio Vargas. É. Né? Professor durante 23 anos, desculpa aí. Chupa, mano. Pô, mas 23 anos? Meu aluno. Ele enganou 23 anos, mas peraí, mano. Peraí, quando você ia dar aula, você não ia de chinelo e meia, não, né? Isso aí é uma... caramba, hein? Por que você não... É, porque eu gosto de trocar chocolate, né? Ah, é? Como assim você gosta de trocar chocolate ali? Ah, eu te dou um bis e você me dá sem parar, né? Ó, o chefe. Chefe fica os olhos e fica brilhando. Por coincidência, eu tô com um bis aqui no bolso. Ai. Chefe tá mais gay do que aquele cara do Big Brother que ficou ontem. Aliás, uma injustiça. Aquela moça não. Tão talentosa. Ela chamou ele de falso, ela mentiu. Ah, mas ela tinha o vídeo. Ela é talentosa de costas. Ah, é muito talentosa de costas. Ah, para, vai. Ô, Martina, que mais do Santos, seu Claudio Mota? Do Santos? Peraí, deixa eu ver. Ele vai ler com o carro em movimento mesmo, é isso? Com a letra? Acabou, vai. Que fase, acabou. Nossa senhora, que desleixo. Corinthians. Que desleixo. Ah, Coringão, Motinha, vamos lá. Ô, mano. Diga. Saiu a notícia agora no final da tarde que o Maicon pode estar indo pro Shakhtar Donetsk, né? Isso, por 24 milhões. É verdadeira essa Desculpa, notícia, mas é reais, ienes, patacas. 24 milhões de reais. Ô, Motinha, já existiu uma sondagem com relação ao futebol do Maicon, cara. E já não é a primeira. Já existiu a possibilidade dele ir pra Itália. Agora estão falando do Shakhtar também. Então, o Maicon, ele precisa providenciar. Eu não tenho informação se ele já conseguiu o passaporte comunitário. Sim. O que impediu a ida dele pra Itália naquela outra sondagem que ele recebeu foi justamente o fato dele não ter o passaporte comunitário. Passaporte da alegria. Pois é. Passaporte italiano. Então, se houver a possibilidade do Maicon, não sei, repito, se ele já conseguiu esse passaporte, se ele conseguir, a tendência é que ele seja negociado sim, Motinho. E 80% seria do Corinthians, viu, Valor? É uma boa venda, cara. É uma boa venda. Ainda mais o Maicon, que no final do ano passado ele tinha perdido a posição pro Camacho. Hoje ele não é titular do Corinthians. Hoje à frente dele, além do Camacho, que teoricamente roubou a posição dele ano passado, o Corinthians ele voltou a atuar aí no... Aí, tem uma outra notícia referente ao Corinthians aí também, sim. Motinha, que é o acerto do Giovanni Augusto com o Vasco, né? Então, e disse que ele não queria ir, né, mano? É. Que ele não queria ir, o Andrés conversou com ele e falou pra ele, ó, acho melhor você ir, porque, entendeu? Sei lá o que ele falou pra ele, mas falou que ele não tava afim de ir, não. Então, Motinha, a situação do Giovanni Augusto, cara, é um pouco complicado. Ele é uma boa moeda de troca, mas em algumas possibilidades que houve de acontecer algum negócio, ele vetou. Ele disse que não iria. Então, agora com a chegada do Andrés, que o buraco é mais embaixo, que o Andrés não conversa muito. Já tem colocado ele na parede, falou, você vai, falou, né, falou, bacana, irmão? O negócio é o seguinte, ou vai, e tem que ir, tem que ir. Por mais que o Giovanni Augusto ele tenha feito um gol importante ano passado contra o Atlético Paranaense, mas é um jogador que o Corinthians pouco utilizará. É um jogador que parece que destoa do restante do elenco, parece que ele não quer jogar. Sabe aquele moleque que não gosta de futebol, ele queria estar na aula de inglês e a mãe matriculou no futebol? Sim. É o Giovanni Augusto. Ele até tem talento, mas ele não exerce. Parece que não gosta. Acabou, da profissão. Né? É o jogador dono de sauna, né, mano? Por quê? Como ganha dinheiro com o suor dos outros, né? Ah, só fica na sombra. Ele falou, não vou, tem que jogar bola. Ele falou, não vou, pro Vasco eu não vou. Não, não vou. E o Andrés, mas dá medo pro Vasco, hein? Ô, Motinha, o Andrés recebeu hoje também a primeira notificação dele no segundo mandato como presidente. Sim. Notificação extrajudicial? Não, já não é extrajudicial, não. Não. Já é uma notificação mesmo aí, porque possivelmente mais um atleta vai processar o Corinthians. No caso será o Edilson. Edilson, capetinha? Não, o Edilson, lateral direito. Barriga de cadela? Barriga de cadela. Campeão da América, se quer dizer. Barriga de cadela? O Edilson, ele tá querendo acionar o Corinthians aí por... estica esse tempo aí que a Caixa ainda deu aí pro Corinthians de um ano e meio para tentar se acertar. E diz que tem uma pressão muito forte em cima disso, né? Porque a Caixa Econômica tem várias pessoas sob investigação. Isso é um momento bem complicado. Sobre duas situações. A Caixa Econômica Federal, ela abriu um precedente aí para todos os estados aí que se tiveram a Copa do Mundo. E uma carência de 5 anos para começar a se apagar as obras. Ou seja, o Corinthians não entrou. Foi o único estágio que recebeu a Copa do Mundo e não participou dessa carência de 5 anos. A própria Caixa Econômica precisa tomar um certo cuidado, porque o Corinthians ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E quando você quer renegociar uma dívida, isso demonstra sua boa intenção de pagamento. A partir do momento do financiamento. Se, por acaso, o Corinthians fala, beleza, não tem mais dinheiro para pagar, ele devolve o estádio. A Caixa faz o que com o estádio? Vai fazer o que? Vai tomar? O São Paulo tem o estádio próprio. O Palmeiras tem o estádio próprio. O Santos tem o estádio próprio. Tá jogando agora no Pacaembu também. Vai ficar um elefante branco? Elefante branco. Aí faz o que? Devolve pra destruir, União. Vai destruir? Vai derrubar? Vai devolve vender o terreno? Pra União. A União faz o que com uma arena daquela? Não faz nada. No máximo que eles podem fazer é tomar fazendinha, né, mano? Foi dado como garantia. Não, a questão não é essa, Motinha. Tomar fazendinha é de menos. Uma parte do terreno do Corinthians ali no Tatuapé tá dado como garantia aí para o pagamento do financiamento. Mas se fizerem jogo duro, forçando o Corinthians a pagar o que não tem, tá ferrado, velho. Tá ferrado. Vai ser então, difícil, né? E digo mais, se a torcida do Corinthians quiser tirar todo o seu recurso que tem dentro da Caixa Econômica Federal, quebra o banco. Eita! Quebra o banco, irmão. Tá, tirar... Para! O quê? Corinthians, que recurso tá tem louco? Na Caixa Econômica, seu os louco? Os corintianos. Meu Deus! Para, a gente sustentou vocês até agora. Os correntistas. É patrocínio, é estádio. Que tem seu suado dinheirinho dentro da Caixa Econômica Federal. Vocês não vão falar nada, velho. O cara tá falando besteira. Quando o corintiano tira o banco, é com dinamite. A gente sustenta ele com patrocínio master. Fiquei um pouco do estádio. Se vocês falarem um de cada vez, vai ser bacana. Agora, mano, aqui é alça de acesso aqui à Rádio Leste, é isso? Sim, essa aqui é a alça de acesso. Você vem muito pra cá, pra Zona Leste? Praticamente ou não? Todos os dias quando eu tô em São Paulo. Ah, é? Fazer o quê? Sim. E aqui é inclusive um lugar muito perigoso. Melhor vocês fecharem o vidro. Fecha o vidro, tá louco, mano? Pra quem é verdade, quem sai ali daquela região da Bela Vista e pega a Rádio Leste. É a limusine do estádio 97. Estamos nessa alça. Tomando uns pequenos pipocos aí na transmissão. A gente pede a compreensão. Parece o Rio, né? E perdão por essas quedas que estão acontecendo, tá certo? Mas infelizmente, olha, a cobertura de celular internet, em São Paulo. Não. Maravilhosa, vou falar uma coisa. Olha, trágico. Aqui, o 4G aqui é 1, né? É 1G, impressionante. Tem um outro que pega bem, Sombra, que é aquele à base de césio. Mas é Silvano, você tá louco, vai matar todo mundo. Tá certo, então. Vamos esse lá. É o estádio 97 da Energia 97. Tem marchinha pro Mano. Mano é uma gulosa, já deu pra mais de mil. O Mano é uma gulosa, agora foi dado o rio. O Mano é uma gulosa, já deu pra mais de mil. O Mano é uma gulosa, vai dar pra melhor. Esse é o estádio 97, a limusine do estádio 97 aqui, dando entrada agora aqui na Rádio Leste, né? Que é o início da Rádio Leste, não é isso? Certo. Tá certo. Vamos pra ZL. Oferecimento das baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também de Mini, que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, no SUV da Mini. Nós estamos indo rumo à Obra Max, na Avenida do Estado, 6.313. Daqui a pouco a gente vai estar lá para fazer o programa com vocês lá no estacionamento da Obra Max. Tem mais manchetes aí, Cláudio? Sim, vamos ao tricolor. Sim. Boa, Botinha. Sim. Ah, São Paulo. Agora ele chegou, Marcão. Quem? Valdívia. Aê! Ah, Botinha. É verdade que o Dorival não quis nem comprar todos os livros para as filhas dele? Porque não sabe se vai continuar na escola durante muito tempo. Sabe se vai ter dinheiro para pagar a escola? Não é, Sombra, porque quando você tem aquela lista do começo do ano, a professora já passa os livros que ela quer que você compre. Certo. O Dorival falou, segura, vai tirando xerox dia a dia da folha da... Não, mano. Talvez tenha que mudar de escola. Né? Talvez tenha que mudar de estado. Escola, no futuro não tão distante. Na hora de comprar o uniforme, por exemplo, ele tá com o uniforme, a criança tá com o uniforme alternativo, né, mano? Só de verão. Ano passado. O de verão. Não comprou ainda. Não, eu acho que só tem uma chance do Dorival sair de São Paulo, se ele mudar pra Madrid, cara. Porque essa fase que o Madrid tá. Eu acho que não é nenhum absurdo se o presidente do Real ligar pro Dorival e falar: você não quer assumir aqui? Porque o Zidane tá mal, é verdade. É, tá mal, nossa, tá mal. O Dorival tá ótimo. Nossa, velho. Mas o Zidane não é um. Ele não renovou há pouco tempo o contrato dele com o Real? Ah, mas futebol é momento, né, Sombra? Toma tua Dorival tá melhor que o Zidane. Calma. Tirando esse amor aí do Marcão pelo Dorival, roubaram a beleza do Dorival. É. Tem muita gente falando que o Zidane logo menos vai estar no Paris Saint-Germain. Ai, ai, ai. Dirigindo o Paris Saint-Germain, porque lá o treinador é o seu Banana, né? E aí o. Seu Banana. Seu Banana, irmão. O Zidane pode. Hã? É. Só quem manda no time não é ele, né? Mas tudo bem. Mas daí o Zidane. O Unai Emery tem mão de título também. Com o Sevilha. 3 na sequência. Segurada aí, Alen. Olha, então o Valdívia aí foi anunciado pelo São Paulo. Contrato de um ano, né? Ou opção de compra no final. Vão não deixar você ver o contrato. Mas viu na hora que você tava calma. Na cama ali, tava lá na. O Dorival não tem acesso a contrato. Nem também, bacana. O Dorival bacana. Viu esse O Dorival não sabe de nada. Só o Leco e o Alexandre Passa. O Dorival não pediu. Mas ó, devia chegar e falar assim, ó, tô sabendo, tem essa cláusula, liga pra você à noite. Marcão, você tá vendo aí o Big Brother? Sombra, o senhor tá saindo. Aí tá ligado, seu Dori? Tô vendo o Big Brother. O senhor está se saindo um belo anti-Dorival Júnior, viu, Sombra? Tio Dori, tá sim. Não tô, não. Vocês estão esquentando o tacho já da frigideira. Eu tô enaltecendo essa união. É verdade. Marcão, o filho do Dorival te chama de mãe? Ah, pro inferno. Essa piada o Sombra fez ontem, tá, Mota? Só pra você atualizar. Eu não tava aqui, não valeu. Gente, o Mota não tava aqui ontem? Não. É o melhor programa dele. Mas você não viu nada do que a gente falou de você no programa? Tava com febre, dormindo. Então vamos ter que falar hoje de novo. Não me admira que a melhor coisa que o Mota falou em 18 anos de programa tenha sido do Sombra. Falou. Não me admira. Trouxe. São Paulo pega o Bragantino às 21h45. Hoje? Em Morumbi, hein, Mota? Em Morumbi. Eu falo diferente. Deixa ele, gente. Ele tá na pronúncia própria. Né, deixa o Marcelo Veiga falar do Bragantino. Marcelo Veiga lá. Você tá lindo, viu? Nossa, obrigado. Motinha, o pessoal tá pegando muito no seu pé, mano. Eu também não sei porquê, velho. É amor isso, só pode ser. Tanto lugar pra pegar, vai pegar no pé. Que é isso, Motinha? Vai, Ale, você tá perto, vai. Vai, Ale. Não, Ale, eu, se fosse você, saia de perto aí. Ele tá meio olha chumbado. Olha a pose, depois eu que sou vi. Irmão. É maravilhoso, né? Real Madrid. Não, é só craque, irmão. Então Marcos vai. Guilherme. Esse aí é monstrinho, cara. 8 também. Monstrinho. Cueva. Coelho, vamos falar, só por causa da crocodilagem que ele fez com nós aí. Aê, obrigado aí, ó. Quem estiver ouvindo a gente buzina, hein? Mandou um chupamano ou foi impressão minha? Mandou. Mandou Mandou chupamano? Mandou chupamano? Mandou não, o cara é corintiano, mandou, pô. Mandou, o Coelho, por causa daquela gracinha de não se apresentar, eu vou dar um 6 pra ele que vai precisar jogar bola pra subir. Peraí, para aí, ó. Tá passando o carro do sistema penitenciário do lado. Acabou de passar. Vamos lá, né? Ei, o mano tá aqui! Ah, e na frente, Diego Souza. Diego Souza, cara. Até agora não jogou lá um grande futebol, mas falta entrosar também, pegar um pouco mais de ritmo de jogo, mas jogador nota 7, Motinho. E peraí, seja, e no Motinha, banco, Dorival Júnior. Dorival Júnior. Deus, Dorival Júnior. Vocês tratem de tratar com respeito. E qual agora, a nota? Tá, cara. No, assim, até agora no São Paulo, cara, um treinador nota 6. Mas tem potencial pra ser um treinador nota 7,5, por exemplo. Ó, Motinho e Benedetti. Vai conseguir entrosar esse time, vocês vão ver, notas, cara. Tô te falando. É. Nas notas que ele deu, a maior nota foi do Petros. Isso mostra o quanto ele manja de futebol. E não é bom o Petros, isso, mano? Isso mostra o quanto manja de futebol. Não, tá jogando bem? As maiores não é bom? Notas, Jusilei, Petros e Marcos Guilherme. Foram essas mesmo. Meu Deus do céu. Então, a hora que o Petros estiver jogando bola, você analisa o futebol que ele tá jogando, depois desculpa, você me fala bacana, se tá certo ou não. Volante pra mim é Rodriguinho, parceiro. Aonde, bacana? Aonde? Renegado. É renegado. Ah, desculpa renegado. Todo mundo, volante pra mim é Arthur, amigão. Nossa, deitado. Agora eu deitei, né? Deitei, né, Ale? Jogou quantas vezes com a camisa da seleção brasileira? Ué, já foi colocado. Então, desculpa. Já o Rodriguinho também, então desculpa. Eita, que o Rodriguinho. O Rodriguinho nunca pipocou numa final de Mundial. É porque não chegou, né? Nunca pediu pra não mas, ir. Mas, falar em final do Mundial, eu li que o pessoal do Real Madrid, do Liverpool, sim, teria desistido de fazer uma oferta pelo Luan, com base no jogo da final. Falou assim, esse aí é o Luan? Eu tenho essa informação também, eles vão atrás do Romero agora. Não, e sem contar o seguinte... O Romero não sai do Corinthians. Se o Romero sair do Corinthians pra jogar no Liverpool, ele vai dar 10 passos atrás da carreira. Mesmo com um montão de proposta que ele recebeu. Ô Vieira, e a dupla de ataque é André Balada e Luan, aí você acha legal? Será que vem o André mesmo, Marcão? Ah, o Grêmio tava interessado, né, cara? Nossa, vai falar. O André não quis jogar, né, cara? Os caras pediram 15 milhões. Não vai ter moça pobre em Porto Alegre. 15 pau, RG. O Grêmio ofereceu 1,5. Agora ele virou André de Deus, né? Não sei se vocês estão sabendo. Agora virou André de Deus. Olha, agora você está passando passos de jogo. Agora estão passando um lugar bacana. Estão passando por uma região aqui, com a limusine do estádio, onde todo mundo acredita que o Romero é o melhor jogador do Brasil. Isso aí, vai Corinthians. Como que chama aqui? É o viaduto do Glicério. Aqui é o Glicério. Só tem haitiano e boliviano. Aqui tem o pessoal mais humilde. Mas não é aqui que estão gravando o Walking Dead? Tem uns negros aqui que gostam de uma pedra, né? Aqui pessoal... é onde se você precisar de um rim, um pâncreas, você pega pronto e entrega aqui. É isso, mano. Mas não é aqui que estão gravando o Walking Dead? O cenário tá parecido. Vai lá, Marcão. Pega o rim lá, Marcão. Eu ouvi uma conversa assim, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. Nossa senhora, meu Deus. Esse é o Estádio 97, a limusine do Estádio 97. A caminho da Obra Max, tá bom? Estamos indo rumo à Obra Max, na Avenida do Estado, 6313. O Sombra é anão, é anão, é anão. Sentado na madeira, ele vibra de emoção. O Sombra é anão, é anão, é anão. Sentado na madeira, ele vibra de emoção. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Quarta-feira, galera, quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. Quarta-feira tem Big Mac. São dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. Tudo isso por apenas R$8, galera. Quer deixar ainda melhor? Peça acompanhamento de Mac fritas e bebida. Tudo isso por apenas R$19,90. Um clássico desses não dá pra deixar passar. Fala a verdade. Clássico do dia McDonald's. Hoje é o dia do Big Mac. Boa! Estamos na limusine do Estádio 97. Estão curtindo a primeira limusine do Ale Oliveira, né? Ale, primeiro. Você tá gostando da limusine? Não, é maravilhosa a companhia de vocês. Eu sou muito fã do Estádio 97. Esse programa que eu ajudei a criar 18 anos atrás. Quase que acolhi 19, pequenos marginais como Mano. Peguei no colo, dei tapa na bundinha. E criei como ser humano e como profissional. Mas falta o quê? Aquele gelo vioral e dançarinas de pole dance também pra completar o evento, né? Mas o Ale, ele achou que era a festa do pijama, é limusine, é diferente. Em vez de chinelo e meia. Vamos comprar estilo, uma bota, né? Pro... Ah, inclusive na outra tem, Max lá deve tem, ter. Com certeza. Aquela comprar a bota com bico de aço. Não, bota, bota. No meu não. Não bota no meu. No meu não. Olha, acabamos de ver o tio do mano ali na ilha ali. Tem o tio do mano ali. Ó, ali, ó. É nóis, ó. E ali em Palmeiras de graça. Opa, qual o nome dessa rua aqui, Bá? A camisa do qual cara. Qual o nome dessa rua aqui? Qual o nome dessa rua aqui? E belo guia, hein? Belo guia. O Bá tá perdidinho, perdidinho. E aí, chefe, tá gostando da vida? Aqui nós estamos no acesso da Avenida do Estado. Sua primeira vez também, né, chefe? Bom... Minha primeira vez. Os virgens da limousine. Os virgens da van. Olha só que coisa linda essa cena do cabelo voando. Estamos exatamente na rua Leopoldo Miguel de Ale Oliveira. Olha o cabelo esvoaçante de Ale Oliveira. Que coisa mais linda. Continuando com as manchetes do estádio 97, certo, Cláudio? Vamos. Palmeiras. Palmeiras, vocês. O Ale, que é 25% Palmeiras. Verdão. Verdão, eu. Queria mandar um beijo pra Dodô, que ainda continua fazendo aquele condicionamento físico gostoso para bater o recorde de Renata Banhara. Sim. Nossa. Renata Banhara. Okay? Banhara. Vai desfilar em todas as escolas de samba do Rio de São Paulo, na ala das baianas. Então, a gente torce muito, reza muito para que Dodô atinja seu objetivo, ok? Não dá pra imaginar o Domênico de baiana, né, cara? Nossa. Muito, muito baiana, o B minúsculo. Quantas escolas já saiu, Ale? Olha, Ana Maria Braga, eu nunca desfilei em nenhuma escola, mas estarei nos desfiles tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, ok? Olha! Bem diferente de certos mano Nutella, estarei durante ali todo o desfile no povo, na bancada, sentindo o calor e a emoção da galera. Isso é pra ver como ele é hipócrita. Ele não vai pisar na arquibancada. Não vai nem chegar perto. É só camarotão servindo foie gras. Só camarote. Esse aí é Nutella. Mas ele paga de raizão. Não, mas eu vou estar na porta da Sapucaí do AMB, inclusive interagindo com os ouvintes aí do Estádio 97. Com certeza. Ali, já que o Ale vai chegar de helicóptero. Ah, sim. Você não empurra mais carro da Vila Maria, né, mano? Cansei de ir na merenda, mano. Merendeiro. O Marcão também ia, mano. Não, e vai ser osso, porque a Vila Maria é a segunda escola, a última escola do segundo dia de desfile, no sábado, cara. Então, vou te falar, se você é a última escola de desfile ainda ser merendeiro, eu vou falar, os caras são heróis, viu, mano? Herói. Ale, o Jailson tá 26 jogos sem perder. Ok. Certo? O recorde é do Leão, 42 partidas. Seu colega Emerson Leão. Sim, uma simpatia. Hoje já um Leão de circo velho, já não tem mais as garras. Você fala isso pra ele? No ar, inclusive. E ele faz assim pra mim. Ele já não tem mais a força. Você dá chicotadas no Leão. Ele com aquela cuequinha que fez a propaganda. Ele não consegue reagir que mais. Homem, mas que sim, homem. O Jailson faz parte daqueles negros maravilhosos, como diria Luiz Roberto, né? E acho que talvez o principal mérito do Roger foi ter tomado a decisão de colocar o Jailson para jogar como titular. Porque, em termos de nome, de moral, ele é o que tinha menos. Mas é o que tem mais futebol para apresentar e está provando isso, defendendo brilhantemente o gol, a meta do nosso Palmeiras. Meu e do piruquento Mauro Betti. Você acha que mais 16 jogos ele consegue atuar sem perder? A gente é difícil, palmeirense, né? 25%. Sabe da dificuldade, mas o Palmeiras não só está marcando bem, como também está jogando bem, num bom nível, com o Felipe Melo, jogando muito, Lucas Lima também jogando muito, Dudu voltou a jogar bem, então o Palmeiras está bem acertadinho com o nosso querido Roger. Quais os goleiros negros melhores da história? Dida. E Achim, o Aranha Negra, que era negro, não? Não. Era russo. Nossa. Por dentro. Ele só usava roupa. E teve um outro goleiro manga, né? E o Taiguara também. Pirata, é outra história. Nessa lista aí, um cara que poderia fazer sucesso se ele tivesse um pouquinho mais de inteligência. Quem? Seria o Felipe. O goleiro traidor, Felipe, lá que saiu Felipe. Do Corinthians. Esse cara no Corinthians, aquela oportunidade lá, ele tava pegando muita bola. O Jairo não entra nessa. É que o Jairo, não posso falar também porque eu não vi, né? O Bá acabou de falar, o Jairo. Não, o Jairo era fraco, viu, mano? Jairo. Ele era grande, se você chutasse bola rasteira, era tragédia. É, o Jairo, ele era só grande, né? E o Jefferson do Botafogo? Não, não é... Que Corinthians, que eu! Cuidado aí! Sim! É! Então esses aí, o Dida, se tivesse um pouco mais de inteligência. Jailson. Jefferson, né? Jefferson. Manga. Ah, mas não dá pra colocar entre os grandes goleiros da história. Lembrando o Manga. Manga. Ah, o Jefferson. Não, da história de bons goleiros, vai. Bons goleiros. Não precisa ser gênio do gol. Mas o Dida então, tá entre os melhores da história do Brasil. O Aranha. Sim. O Aranha, não, Aranha não. Você tá de brincadeira. Não, Aranha, o Aranha que tá entrando no processo contra a Ponte Preta aí, reivindicando 5 milhões de reais, cara. Mas ninguém gosta do Aranha, nem ele mesmo gosta dele. 5 milhões, cara. 5 milhões. Mais pesado e um absurdo. Mais uma notícia referente ao Palmeiras. O Palmeiras acabou meio que fazendo uma sondagem com relação ao Balbuena do Corinthians. Sim. O Matos negou, viu, mano? Então, porque tomou um não. Tomou um não na cara. É igual quando você bate no ombrinho da mina top na balada e fala, eu posso te conhecer. Ela fala, não. Foi tipo o Jeromel, né, mano? Nem queria mesmo, né, mano? Você acha que ele vai aceitar o gol? Ele negou, viu, mano? Que ele falou o seguinte, que ele consultou os agentes do Gil, né? Mas que o Gil pretende ficar na China. O sonho do Palmeiras é ser o Corinthians. Eles tentaram o Gil, tentaram o Pablo, não vai tentar o Balbuena? Falou, vou dormir no seu barulho, viu, Alexandre Matos? Vocês estavam tentando o Dudu até ontem, que você tá falando? Aonde? Peraí. Dá uma olhada na internet aí, pega a frase chupa aí. Chupa a bola! Demais que eu vi na internet. Não, mano. Pelo amor de Deus, ele jogou, eu levei o Mota lá. Que legal, cara, que ele jogou um saquinho de vermífugo aqui pra gente dar pro Mota já. Então, mas enfim, o negócio é o seguinte. O Palmeiras, nessa oportunidade, quando você falou do Dudu, pega aí quem se ofereceu, quem baixou a alcinha. Eu quero mas isso foi quando ele tava no Grêmio. Ele tava vindo pro Brasil. Tá brincadeira. Ele tava vindo pro Brasil, falou que queria jogar no Corinthians. Pega a declaração mais recente do seu presidente lá falando dele semana passada. Ele falou que tem a cara do Corinthians. Ele falou que o Dudu é o cara que tem a cara do Corinthians. Vocês são baba-ovo dos caras. Ser banco, porque não tira o lugar nem do Peixe nem do Romero. Meu Deus do céu. Não tira o lugar nem de um nem de outro. O Romero que é ambidestro, ele joga na esquerda e na direita. Ele tem dois pés esquerdo. Ô, Ale, o Romero. O Romero pra mim é Deus, né? Pra mim, Pelé que me desculpe, mas o Romero tá um pouco acima. Hoje, tecnicamente, eu diria. Que é isso? Você tá louco? Você tá cheirando muito tomando OTI aí, hein? Cada uma que eu vou te falar. Nossa. Olha, e mano, três torcedores aí do Palmeiras estão processando a Arena do Palmeiras. Pelo aguaceiro, né? No jogo eles entre se molharam Palmeiras e Santos lá na Arena. O que é? De açúcar, o cara? Aquele lá que o Santos bateu na muita água. Cascão. Molhou o pé deles, eles tiveram que mudar de lugar, então eles estão processando o Palmeiras. Aquele jogo lá no Allianz Pasto? Mas aí que tá, 60 mil reais de indenização. Mas aí que tá, Motinho. Os caras ficam abrindo precedente, o jogador pedindo adicional noturno, o torcedor também se sente no direito. Peraí, o cara tá por causa... De chuva, porque tinha água, tava alagada. Ele comprou no lugar. Eu vou te falar uma coisa, dependendo do jogo no Morumbi, o público inteiro vai processar. Tirador, né? Lembra que tinha aquela foto dos caras nadando na arquibancada? Não era São Paulo e Palmeiras. Ali é torcedor Nutella. Raiz, né? Ali é piscina. Nutella era no Palmeiras, né, velho? Mas, ô, Mota, é que os caras reclamam que tá pagando 200 conto o ingresso. Mas, ô, Mota. Não, peraí, se o cara tá pagando 200 conto no ingresso, ele tá numa cadeira ali numerada, bacanão, etc. Foi isso que ele falou. Você não pode ficar com a perna debaixo d'água. O Allianz Parque deveria oferecer para esse cidadão pelo menos um pé de pato. Aí ele fica no mínimo, mais tranquilo, né? Um escafandro. Isso, acomodado. Mas a questão é essa, né? O cara paga muito caro. Mas né? Na boa, ô Mota, por mais que ele tenha pagado um dinheiro aí, talvez um pouco acima da média do futebol brasileiro. Mas na boa, cara. processar o clube, pedir 60 mil reais por causa disso. Pediu 60 mil? 20 pau, cara. Indenização. Então, segundo o nosso mídia sociais cretino, aqui, né, o Vilela, mano, ele tá dizendo que já foram descobertos que não são palmeirenses, que inclusive um deles é santista que comprou naquela área. Ei. Ele comprou o ingresso pelo Futebol Card. Então, cara, mas... Ô Vieira, Torcedor. Ele pagou pra estar ali, né? Ele não pagou pra estar ali. Pera, calma. Aí o Santista até se leva em consideração, né, mano? Desculpa falar. Por mais que todo torcedor tenha o direito de reivindicar o que bem entender perante a justiça, assim como qualquer cidadão, mas eu acho que tem que haver um filtro e um bom senso, porque a justiça brasileira já tá encalhada de processos até a tampa, velho. Até o teto, se você entrar nessas salas aí, que arquivam processos e tudo mais, é um absurdo que existem de processos aí que inclusive estão pra ser julgados. Então, quando você pega um processo que, no meu ver, é ridículo, para não dizer imbecil, como esse, cara, prejudica ainda mais o sistema que já é demorado. Não, fora que aquela juíza da novela ainda foi atropelada, quer dizer, uma menos pra contar. Mas que ali, cena de atropelamento, hein? É, da Raquel. Aquele juiz safado. Juiz safado. Ah, deu, tirou a guarda da criança. Tem que pôr o árbitro de vídeo na novela. Não é? Árbitro de vídeo na novela já. Ele ficou com medo da Marieta Severa dar uma tesourada nele. Mas quanto vai cobrar aquele médico? Só tem ele, velho, pra atender tudo. Inclusive fazer cirurgia. Mas a cena foi boa, não. É que ele é chefe lá. Vem cá, velho. Ele é chefe. O cara tá no Tocantins, bicho. Você quer que tenha quantos médicos lá? É. Tá no Tocantins. Tem aquele... Tem o outro médico lá que tá ocupado cuidando do... Que não consegue mostrar o bisturi pra... Do amigo do Tiaguinho lá, que eu esqueci o nome lá. A Tigresa. É, a Tigresa. Ah, a tigresa não. Só faz cirurgia sentada, né? O Tigrão, a Tigresa. Aquela mulher que faz a grávida, a ex-mulher da Tigresa. Maravilhosa. É chata, hein, velho? Ela é grávida chata, hein? Ellen Roger? É horrível. Ah, você faria tudo que ela tá pedindo? É horrível. É chata. É legal, é aquele biba do BBB lá, né? É, esse é legal. A mulher é legal. Chupa. Ficou, chupa Jaqueline. Falsa, tinha um vídeo lá mostrando que ela prometeu o anjo pra ele, você não tá deu. Defendendo só porque é gay. Não, se não tivesse errado, você ia defender também. Corporativismo. É corporativismo. Não é. Ela prometeu o anjo e não deu. Aí ela mostrou o vídeo lá. De anjo ela não é boa mesmo, mas de diabinho ela não é falsa. Só o peito não é dela, a bunda não é dela, a perna não é dela. Ela comprou, ela é verdadeira. Não, detalhe, ela deu em cima do cara que já tinha beijado a outra e ela sabia. Olha que papinho, hein? Tinha beijado a Tintones. Oh, e a situação daquele outro médico lá que casou e não consegue mostrar o bisturi, hein, velho? Ah, pra menina, Por quê? Tá difícil. Porque a menina tem trauma. Mas isso acontece com a maioria dos casamentos, RG. Você tem trauma. Acontece. Mas você não mostrou o bisturi também? Ah, não consigo gratinar o canelone justamente depois do casamento, ok? Gratinar o canelone? É, a especialidade do chef. Alexei. Ah, gratino sempre que possível. Foi? Levei o videogame. Videogame? Você ia... Ah, não falei que a gente ficou lá no... Pariu pintado? Renato é estragado. Se o Renato aparecer de cueca aqui, você ajoelha e nunca mais levanta. Renato é mídia, o Alex tá me devendo uma camisa autografada do Renato. Nossa, você tem foto dele de cueca, Renato? De sunguinha? Olha, queria, né? Tem. Não, ele vai conseguir, o Alex consegue. Olha, nesse momento a gente tá chegando aqui na Obra Max. Opa! Estamos chegando na Obra Max, onde faremos aqui o restante do Estádio 97. Boa. Então você que quiser participar, temos prêmios de montão, é isso? Temos prêmios de montão, não é, Bá? Temos prêmios, não é? Uau! Temos bonés, camisetas. Então, olha, Vieira, os 10 primeiros que vierem aqui na Obra Max participar do Estádio 97, Avenida do Estado 6313, os 10 primeiros vão ganhar bonés do Estádio 97, bonés do Estádio 97, vista aérea, tá bom? Olha lá, o nosso amigo lá, o doidão, já... Olá, o perigoso. Tá esperando, vai roubar ali, mano. Tá certo. Então, olha, estamos chegando aqui na Avenida do Estado, 6.313, véio, na enorme. Obra Max. Eu vou te falar uma coisa, uma das maiores lojas de material de construção que eu já vi. É gigante, hein? Maravilhoso, velho. O trem é grande, hein? Eu sou pirado nessas coisas de construção, cara. Eu vou fazer uma comprinha agora. Eu vou pintar as portas lá de casa. Gente, vamos pegar um vaso e colocar o Mota? Pega pelo caule. Vamos pegar um vaso e colocar o Mota? Ah, pega pelo caule. A gente podia pegar um serrote, né, Marcão? Não, mas é o vaso sanitário, Mota. É isso que você não tá entendendo. Não, Marcos. Sombra que falou, não foi? Ô, Marcos, que é isso, foi o Marcos. Sombra que falou. Não, foi vaso sanitário. É, ele entendeu que era um vaso não, de planta. Não, é vaso de planta, seu louco. Eu pego na descarga aqui, ó. Tá louco, meu Deus do céu. Então, olha, estamos aqui na Obra Max. Já vi que temos ouvintes aqui nos esperando. É, vai participar, sim, senhor, vai participar. A galera começa a chegar aqui junto à nossa limusine do Estádio 97. E você vai participar com a gente ao vivo. Vamos falar aqui da Obra Max. Tá construindo? Tá reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Chegou o Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é pra você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo pra você que precisa reformar ou manter sua casa. Ó, essa é pros marceneiros de plantão. Boa, preste atenção. Se você tem uma marcenaria ou para você que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Boa. Na Obra Max você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral. E ainda temos o serviço de corte e bordeamento para retirada em até 24 horas. Pessoal, por Nossa. Aí... Esse serviço de corte, você espera até 4 dias para retirar, demora uma eternidade. Chapa de MDF branca dupla, face de 15 milímetros, só R$ 99,00. Mas corre, hein? É só até amanhã. E o preço está 20% abaixo da concorrência. Venha para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Para Obra Max, obra é compromisso. E mais, nas compras acima de R$ 300, grátis um jogo de ferramentas no valor de R$ 59. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Acesse o site obramax.com.br. E atenção, hein? Hoje nós estamos fazendo o programa aqui na Obra Max, com a limusine do Estádio 97. Você que tá pelas ruas de São Paulo, pode vir para cá. Até a região da Moca, que é a altura da Moca, não é, Vieira? Você que conhece tudo da Moca, sim, muito é mais do que o Mano. Muito mais. O Mano vem conhece aqui. Conhece nada esse daí. E você não sabe nem onde tá. Mas aqui a gente tá pertinho aqui, a gente já tá na região da Moca. Avenida do Estado 6313, hein, galera? Ah, legal. É isso aí. Se deixar o Vieira aqui, Sombra, ele senta na guia ali e chora. Você é um brincalhão. Chora. Tudo da Moca. Vieira, quais são os grandes pontos turísticos da Moca, além da Maison Thaís? Sim, aqui temos a Rua Javari, que é maravilhosa. Temos ali o Clube Juventus. Não, temos o Clube Juventus. É. Temos a Avenida Paz de Barros, que é muito linda também. A Pizzaria do Ângelo. A Pizzaria do Ângelo. Pousada do Cowboy, que é o reduto Pousada também. Pousada do Cowboy, que é praticamente o Marcão bate-ponto lá. Mas você diria, por exemplo, que assim, a primeira vez que você tá conhecendo uma menina. Sim. Você levou num belo restaurante, saiu pra jantar. Muito personagem, né? Você pediu a carta de vinhos ainda. Tá. Fala assim, por favor, não, só quero os melhores vinhos. Os melhores. Você levaria ela, depois desse belo restaurante, um belo jantar, você levaria na pousada do cowboy. Olha, eu vou te falar. E o Marcão, ele é safado, viu, mano? Você vai dar uma lá, o cavalo tá olhando pra tua cara. Não, e sem contar o seguinte, ele vai naquela promoção VaptVupt. VaptVupt? É, tem uma promoção que chama VaptVupt. É a rapidinha, a famosa rapidinha. É, e o Marcão, ele vai nessa, porque... Não, irmão, paga por minuto, sai mais em conta. Não, e a menina, quando ela abre 15, o frigobar... O Marcão já começa a simular uma convulsão ali, porque ele vai com o dinheiro contado, entendeu, mano? Cê é louco. E a decoração daquele lugar, Ovira? Coisa é sensacional. É de muito bom gosto, irmão. De muito bom gosto. É verdade que você fica só de bota e chapéu, Marcão? É que agora tiraram. O bom era quando tinha aquele touro mecânico, que você já subia, o pessoal já dá aquela besuntada. Sabe? Ah, entendi. Não, você tá de brincadeira que tem touro mecânico. Ô, Marcão, ainda tem aquele bom em cima da cama? Tem, ó. Aquela decoração ali é clássica, viu, ô Basilio? Tanto que tem motéis aí que fazem tipo aquelas decorações tipo voltada pro mundo egípcio, não vou fazer propaganda do outro porque senão eu não frequento. Aquele tal de faraós lá da... Não, já falou, besta. Mundo egípcio. Mas o legal, o legal é meu irmão achar que passaram vaselina no touro mecânico. Imagina que otário. E ele se esfregava no touro. Muito bem. Esse é o Estádio 97, a limusine do Estádio 97. Paramos agora? Paramos ou não? Paramos. André. Paramos? Abre a porta pra gente, André. Já pode ser aberta a porta da limusine? Já pode ser aberta a porta da limusine. Já pode abrir a porta da limusine. Ah, pode sair a Xuxa. Já vai, a Xuxa. Botinha, por favor, vamos colocar os ouvintes para participar. Fumaças. Se os ouvintes quiserem também entrar para participar aqui no programa, pode. Marcão, vai lá com o Motinha, bora. Tá bom? Se quiserem aqui fazer um tete-a-tete também com a Ale Oliveira, o Vieira, o Mano. O Mano figura rara, hein? Oi. Mano é raro. O Mano tá mais raro do que salmão do salmão selvagem, hein? Não, mas estamos aí na área. Vou falar com mais um aqui já. Mas por que essa corda aí de isolamento aí? Por quê? É medo? É medo? Era só pra guardar essa vaga. Opa, pra já temos participantes aqui. Já vai ganhar boné estádio. Você dá um boné aqui, Vira. Vamos lá. Dá um só, porque ele usa só um, não usa 10. Só usa 10. Isso. Qual é seu nome? Meu nome é Vinícius. Gosto pra quem? Eu sou meia lei, 25% aqui, ali. Aí, ó, tá vendo? Como assim, eu não tenho time, velho. Não, 25% pra cada, né? Sério isso? Quanto mais você gosta? Corinthians, né? Boa, tá ganhando, irmão. Né? É isso aí. Pô, cara... Não, não é assim, não. Modinha São Paulino. Ué, Modinha, você tá falando que é 25% que torce pra todo mundo, ué? Ah, cara, eu sou da paz, né? Não, mas tem que doar esse exante aí, mano. Tem que doar esse exante do cacete aí. É, qual o seu nome, irmão? Meu nome é Vinícius. Ô, Vinícius, você tá satisfeito com o Corinthians aí, versão 2018, o retorno do André Sanches, enfim? Cara, eu tô satisfeito, mas eu acho que podia melhorar um pouco mais, hein? Quais seriam os pontos que você entende que precisam de melhora? Meu, a venda do Jô, do Arana, eu acho que cagou o time inteiro, do palavreado aí. É, mas eu também acho, o time ficou mais fraco. Se você tivesse, por exemplo, hoje com o André Sanches aí numa sala, e ele te pedisse um conselho, ele te dissesse, quem você me indicaria para trazer para vestir a camisa 9 do Coringão e substituir a altura o Jô? Qual seria a sua indicação? Segue seu coração. Nossa, que modinha mesmo, hein, velho? Caraca, velho. Ô, mano, como isso, mano? O cara é... Você não gosta do Guerreiro? O Mano não quer o Guerreiro, nem pintado. Você queria? Não dá. Sair por dinheiro e depois voltar assim, acho que é festa, pô. Ah, vai. Não, mas não é verdade, Motinho. O futebol precisa ter orgulho, cara. Tem que parar com essa pouca vergonha aí. É, jogadores aí saem, fazem o que bem entendem e depois tratam o clube como se fosse qualquer clube de esquina. E depois o torcedor, no primeiro momento de carência, fala, ah, eu quero de volta. De volta o cacete. Hoje o Guerreiro depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Guerreiro. Eita! O Guerreiro que se lixe, velho. Eu gostaria do Guerreiro... Olha, que história é essa? Eu gostaria do Guerreiro no meu timão, 25%, sim, evidentemente. E digo mais, hein? Não condeno o Guerreiro de ter tomado um negocinho, uma, sim, substância proibida, pra ajudar o Peru. Ah, isso eu não condeno, porque sabe como é que é, sabe? Quem nunca, ajuda, né? Né? Tem que dar uma ajuda, né, Ale? Quem nunca, é isso quem que eu nunca, falo. Né? Ale Broche. Mas quem obrigado aí pela audiência, tá, irmão? Ô, Vinícius, manda seu abraço aí. Cara, primeiro eu queria ensinar uma cantada aí pro Marcão. Manda aí. Cadê o Marcão pro inferno? Ó, o Marcão tá ali, vai. Faz, cara, a cantada aí pro Marcão, então, aí. Faz aí, vai. Aê! Não, já que você quer fazer, faz a cantada. Vai levar o Mota de brinde, hein, ô Gremlins. E vou te falar, vai comer, velho. Vai lá, manda ver. Cara, você... Você vai cantar o Marcão e você tá falando... É, mas você parece uma... Você prefere malhadinho, né, safado? Vinícius, viado. Você vê como o mundo é, né? O Mota chamando couro de viado pro 20. Que lógico, velho. O mundo tá perdido. O Mota é o único gay homofóbico. Aí você chega na menina e fala assim pra ela: como que é o nome daquele adaptador onde você coloca várias tomadas? Ela fala qual? Qual ela o nome? Ela vai falar Benjamin, certo? É. Parte pro gol. Benjamin, aí você vai e beija, entendeu? Foi boa. Cadê o boné dele? Cadê o boné? Aqui, tá aqui. Opa, vai ganhar um boné, estádio 97. Eu queria mandar um abraço Vista aí pra minha aérea. Noiva. Ó, tu te dou o boné, agora você agradece, isso. Beleza, obrigado. Valeu, obrigado a você, de nada. Queria mandar um abraço aí pra minha noiva, Kelly. Mandar um abraço aí pros meus pais, família Fadrivi. e pra Casa Guiados de Oxalá. Obrigado aí, viu? Valeu, valeu, obrigado. Vamos a Kelly, lá. Você conquistou com uma cantada dessa ou não? Ah, eu conquistei, né? Eu tenho lábia. Caralho, cara. Tá aqui certo. Tem lábia. Que boa, beleza, cara. Meu filho. Funciona, funciona. O negócio Nossa. É bom, o negócio é bom. Marcão, pega aí. Motinha, vamos lá agora aqui, ó. Como é seu nome, irmão? André. André. Torce pra quem, André? Tricolor. Boa! Tricolor! O André parece ser um cara sensato, você entendeu? Um cara que não é que nem o Sombra, que nem o Mota, que é anti-Dorival. Vou perguntar pra ele. André, Dorival Júnior como treinador do São Paulo, cara, você acha que tá comprometendo o trabalho do time? Ou você acha que agora com os reforços que chegaram aí, você acha que o Dorival vai conseguir dar samba nesse time aí? Sinceramente, eu acho que pode trazer o Guardiola, cara, que não resolve. Que é isso, irmão, tá chegando o Nenê, aí tá chegando o Trelles, aí veio o Anderson Martins aí. Não venderam os jogadores tão importantes aí, quer dizer, saiu o Hernanes e o Prato, mas, pô, repuseram as peças aí. Você não acha que, de repente, o São Paulo vai dar trabalho nesse Campeonato Paulista aí? Cara, não vai. Como assim, André? Você não vai convencer ele. Tô sendo honesto. Você não vai convencer São Paulo, ele. Cara, o São Paulo, enquanto tiver Leleco lá, não vai, velho. Como é que é? Tá louco. Leleco. Não. O cara é realista, tá certo. Se tiver lá, infelizmente, a gente tá entregue. A gente tá um barco à deriva e o ano passado o Hernanes era uma ilha junto com o Prato. E por isso que não funcionou. E pode trazer quem quiser, porque não tem organização. O time joga bagunçado, independente de quem entra. É o contrário do Corinthians, entendeu? Independente de quem põe. É isso aí, babu. Eu não sei, não. Eu tô achando que o André, que ele tá infiltrado, tá falando que é São Paulino, mas o cara é corintiano, hein, mano? Ele falou o cara que é consciente, Bambi. Ele falou que com o Leco não vai, viu? Quer mandar... O problema é que a bagunça é generalizada, então independente de quem põe, o time não rende. Mas você não acha, André, na moral, cara, porque assim, ó, o Dorival começou, não tinha as opções que chegaram agora pra ele, começou muito com a molecada, então não dá pra gente cobrar ainda de Brenner, de Shailon, você entendeu? Um desempenho muito acima do que a gente tá esperando, de repente, pros caras que vieram aí, tipo Nenê, Trelles. Então, cara, eu acho que a gente tem que dar um pouco de tempo aí pro Dorival, pelo menos aí, tentar incorporar esses caras no elenco aí, e aí sim a gente cobrar um pouco mais, você não acha? Cara, eu vou torcer muito, mas sinceramente é difícil. Mas deixa eu perguntar uma... É o que eu falo, cara. Se o time não tiver organização, não jogar mesmo, você pode colocar qualquer um lá, qualquer peça lá, que os cara não, o cara não vai render. Por que o cara rende em outro time, outro clube, chega no São Paulo e não rende? Qualquer jogador é assim. É, e anos assim já. Eu falo que é isso. Tem que ter uma filosofia. Tem que o time ser organizado do começo ao fim, independente de quem entra e de quem sai. E não adianta. O treinador não tem tempo. O treinador, a torcida também não deixa... E aí fica difícil, é por isso que eu acho que é muito complicado pro São Paulo. Não quer mandar um salve pra quem, Andrezão? Ah, só pra minha esposa mesmo e pros meus filhos. Manda o nome da esposa aí. Nildes e Fernando e Gustavo. Mas e... o Sombra queria falar tá com ele aí, o paz, Marcão. É, mano, todo mundo São Paulino lá, Andrezão? Tudo tricolor. O Sombra queria fazer uma pergunta pra ele. Uma pergunta aqui, cola lá na grade lá, ô Andrezão. Fala aqui, ó. Ô André, deixa eu perguntar um negócio. Concordo com você, tá bagunçado São Paulo. Essas gestões políticas horrorosas do São Paulo. Mas até que... Porque o Corinthians, você vê, o Corinthians politicamente também é enrolado. O Corinthians é cheio de dívidas. Mas chegou num momento que o departamento de futebol, ele sobrepôs essa questão. E o Corinthians ganhou muitos títulos recentemente. É, sem dúvida, infelizmente, para nós São Paulinos. Você sentiu uma inveja, não sentiu? A inveja do bem, né? Uma inveja do bem. Não, né? Assim como vocês nenhuma, já invejaram muito a gente. Não invejamos, não. Muito. É, o que a gente tem, vocês não têm, né? Não tem inveja nenhuma. Exatamente. Nenhuma. Bom, você não acha que, de repente, eu até compreendo que o elenco não é a grande coisa e tal, mas será que, de repente, cara, o trabalho aí do Raí com o Ricardo Rocha não pode isolar um pouco o CT da Barra Funda e, de repente, o futebol se afastar um pouco da porcaria política e se fechar entre técnico, jogadores e a gente ter um resultado um pouco melhor? Sombra, primeiro prazer falar com vocês, todo dia. Prazer é nosso. É, eu acho, é que nem eu escuto eu acompanho a Rádio de São Paulo, acho que você sabe qual que é. Não sei, desculpa. É a São Paulo Digital. Eu acompanho e a gente tem um ditado lá que o São Paulo são três São Paulos. Sei. São CT, Barra Funda, Cotia e Morumbi. Certo. E eles são separados. Eles não se comunicam. De repente o Dorival pede um moleque lá, eles mandam qualquer um, entendeu? Tipo assim, vai lá. Tá. O moleque nem é preparado pra ir pra Barra Funda. Quando ele chega lá, meio que ele pira. Por isso que é difícil, ele tem que ser muito fora de série, tipo o Lucas, pra ele funcionar. Entendi. Entendeu? Se o moleque é um moleque que é bom, tem vários exemplos. A gente tem David Neres, que era fora de série, tá aí provando isso. Se ele não for um fora de série hoje em dia é um cara que joga bem, vai. Porque os que jogam mais ou menos, ele joga em qualquer time. Certo. Ele não vem, ele vem e ele cai lá dentro, ele meio que pira, ele meio que perde a filosofia que vem lá do Jardim. Entendeu? Nossa, também tá bem melhor que o Mano, impressionante. Lá sim tem organização, lá você vê a base joga, entra ano, pede jogador, entra jogador, sai jogador. Mas e a base Jardim, continua, né? Jogando. Eu entendi que você ia falar do Jardim, eu fiquei pensando, Jardim? Ah, o técnico. Aí é o Jardim. Lá é diferente. Beleza. Entendeu? E não adianta pegar ele e colocar no profissional, porque não tem, é que eu falo, não, ele não tem tempo de fazer o que ele faz na base. Beleza. E é exatamente isso que o Coringa fez e deu certo. Entendeu? Bota o Corinthians é uma Coringa, referência. Coringa, ele falou o Corinthians Coringa. É uma referência. É, Curica. Curica. Baba um ovo é, mesmo. Curica. Ah. O Corinthians Curica. O Bambi. Aí você bota qualquer lata-velha lá, né? Ele roda, entendeu? Entendi. Mesmo sem motor, mas ele roda, o desgraçado roda. O que acontece? Engoliu o Paulo Calçado. Você vê um Romero jogar bola no Corinthians? Bota ele no São Paulo pra você ver. A torcida mata ele. Entendeu? Tá certo. É cara, esse que é o ponto. Mas que obrigado. A camisa, né, irmão? A camisa é mais forte. Eita. É, mas não ganhou os mesmos títulos que a gente. Ganhamos mais. Eu não escutei. Né? Você tem Copa do Brasil, então chupa. Você não sabe a alegria que é ganhar a Copa do Brasil, mané. Copa do Brasil, nossa. Vocês têm Sul-Americana, então? Então chupa. Tem Sul-Americana, ô trouxa? Sul-Americana, Série B da Libertadores. Você já ganhou do Barcelona alguma vez? Não. Copa do Brasil, já ganhou do Chelsea? Já ganhou do Chelsea? Porra nenhuma. Já viu? Eu nunca vi. Ganhou porra nenhuma. Ganhou uma final de Libertadores contra o Boca? Mila. Então chupa. E o Milan, inclusive, que não era pra ter ido lá. O campeão, pronto, o campeão da Champions League ali tinha sido o Olympique de Marseille. Não importa, mas é bater em qualquer um lá, fiel. Bateu em qualquer um. Na cara deles, Mundial que não valeu. Amigo, um abraço pra você, valeu, obrigado pela audiência e a presença aqui na Obra valeu, Max. Obrigado. É a limusine do estádio 97. Ganhou o boné, gostou do boné? Você vai usar isso aí? O senhor que você tá usando tá bem sujo já, hein? Tá bem sujo. Capacete, né, meu? Uso capacete, tô de moto, né? O boné vai dentro do capacete? É, tá certo, embora. Tá bom. Valeu, beleza. Chupa, mano. Valeu, inferno. Ô, Mota, vamos tomara ver como que você tá cai na Avenida do Estado aqui. O Ibope um das torcidas nessa vamos galera lá, aqui. Torcida, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem torce aí pro Santos? Santos! É. Nossa, cala a boca, chefe. O chefe não vale. Olha, desculpa. O chefe e o RG não vale. Não, coitado do chefe. Nossa, chefe é o call center do Araçá tá meio fraco aí, mano. É. Vamos ver se tem torcedor aí do Palmeiras. É uma boa torcida? Boa torcida. Boa trabalho. Tem torcida do São Paulo aí? Também tá fraco também. Vai gritar, suas bestas. Quase que não sai, hein? É, tava meio fraco. São Paulo e Santos é um clássico. Então, quase que não sai. Agora eu tô um pouco assustado com a próxima pergunta agora. Tem torcida da Lusa? Cri, cri, cri, oh, galo, cri, nunca. Cri. Não tem, acabou. Grilo. É isso aí. Vamos pegar mais ouvintes, né? Vamos pegar mais ouvintes. Fala aí. Quem? Tem torcida do Corinthians aí, porra. Que é Zona Leste, irmão. Zona Leste é nós, mano. É tudo nosso. Segura minha carteira aqui. Vamos lá. Quem que tá próximo a conversar com a gente? Vamos aqui, vamos falar com esse aqui. Tom. Oi, tudo bem? Tudo bom. Qual é seu nome? É Gabriel. Torce pra quem? Palestra. Boa! Olha o call center da Leiloca chegando aí. Eu vou no melhor estádio da América Latina, é isso que você quer dizer. Pô, mas os caras aqui. É, o melhor estádio. Aquele os caras lá estão processando, que ficaram debaixo d'água, quase morreram afogados. É, Santista que tá. O goteirão. Rustido lá, velho. Isso mas tomou Santista. Chuva, mano. Ué, mas interessa. Tem foto e tudo, tava alagado, velho. Alagado fica o Morumbi quando chove, não só dentro. Mas lá é estádio raiz, né, velho? Não é Nutella. Estádio raiz. A torcida é super Nutella. Ah, é o. Mas vem cá, o cara fica debaixo d'água. Pode pegar lá, tem xixi de rato na água. Pode pegar leptospirose, é perigoso. E a pessoa pode morrer. Será que aparece rato e pegando, ali é uma área que inunda, hein? Quem já pegou chuva forte em São Paulo, falando sabe agora, que ali na frente do chiqueirão enche de água. Cúmulo fazer o cara fazer um negócio desse. Você colocar um processo de 20 mil reais, acho que foi três torcedores de 20 mil reais. Achei pouco. Isso é uma coisa ridícula, mano. Ridícula. Pelo amor de Deus, o cara fica. Frieira por causa antigamente de vocês. O cara tomava mijada na arquibancada. Aí o cara falava, né? Agora o cara molhou por causa de chuva, quer processar o time. Só não, mas convenhamos, né? 20 mil reais. O que máximo que podia fazer é o seguinte, ó, manda lá pro saque do porco. Fala assim, ó, que inconveniente, não tem como arrumar ingresso pra outro jogo. pra suprir uma isso. Uma chinela, dá uma chinela pra eles. É, agora, 20 mil reais, isso é um oportunismo ridículo, pois é, né, cara? Mas se o cara for santista, que nem falaram que era. Não, e inclusive... Não interessa o time. Na minha opinião, não interessa se o cara é palmeirense, corintiano, são paulino ou santista. Não, mas aí você dá um outro ingresso pra ele assistir, provavelmente vai ser outro jogo do Palmeiras, pai. Não vai ser interessante. Sim, mas jogo do Palmeiras, mas esse jogo era para palmeirenses irem. É, ele torcida única, lá, é verdade. Mas o problema é que com 20 mil reais ele compra a Vila Belmiro, se ele quiser. É ó o chefe, cara. É verdade. Você tá é brincando verdade. Comigo, né? 20 mil reais não compra nenhum camarote na Vila Belmiro. Ah, nossa. Camarotes térreos da Vila Belmiro são muito pode, valorizados. Pode comprar os 25% dele. É, compra os seus 25%. 20 lá, mil reais é o valor venal da vila. É. Valor venal? Valor venal. Aquele valor lá pra calcular IPTU, 20 mil é isso? Só a vila, mano? É. Nossa. Se a prefeitura precisar da área só. E precisar tirar você do imóvel, é aquilo que eles vão pagar. Que tragédia, hein, cara? Não vai tirar, viu? Porque ali tá pago, não é igual o seu. Nossa. Estádiozinho no meio de rua, velho. Ó, o que divide a Vila Belmiro são dois canais, velho. Você tá de brincadeira. Não, mas 20 mil pro Palmeiras é merreca, gente de pinga, pô. Agora, o Palmeiras não perde, né? Não. O Palmeiras não tá perdendo mais, hein? Não, não. Agora, por enquanto, tá invicto. Mas você acha que isso é uma grande ilusão porque o Campeonato Paulista é muito fraco? Sim. Ou você acha que realmente é um sinal de que o Palmeiras não pegamos já, ninguém tá, na sombra. Já tá com uma pegada legal? Mas, ó, não pegamos sincero. Ninguém na sombra. Mas ó, o Santos é ninguém? Não, mas assim? O Santos, o Santista tá aqui, ele concorda comigo. O time do Santos, você pode ver, não tinha o... Não bota a palavra na minha boca. O que... Só porque o Zé Caolho não jogou? Não, mas ele tá. O Zé Caolho é meio time dos caras. Melhor, aí melhor atacante pela beirada, tirando o Romero. Mas, mas Bruno Henrique é um bom jogador. Mas esse time Bruno do Henrique Santos, é um bom jogador. Esse time do Santos, o time do Santos não tinha. Ele não como... tá um time do Santos ainda, que o torcedor do Santos gosta. Tá um time de segurado. Mas, ó, seja sincero, o Palmeiras ano passado já tinha um elenco qualificado. Sim, e pipocou. Sim. Peidou na farofa e não ganhou nada. Sim, é. Esse ano você teme acontecer a mesma coisa? Não, esse ano eu acredito que tenha uma... Eu acho que ele, assim, o time do Palmeiras o ano passado criou muita expectativa e aí não veio. Eu acho que hoje, por conta do ano passado, como tem essa expectativa, a torcida está um pouco mais esperta e não está criando tanta expectativa quanto ano passado. Então o que, que eu acho que vai acontecer? Esse ano eles estão mais pé no chão. Acredito que ainda pro Palmeiras falta arrumar a zaga. Ainda não acho que a zaga do Palmeiras é uma zaga que perdeu muito com o Mina e não repôs a altura. Antônio Carlos e Thiago Martins, você não gosta? Eu acredito. Não, eu acho que assim, pra jogar o Paulista, beleza. Mas agora você pega uma Libertadores com Boca na La Bombonera, eu acho que não os caras que aguentam. O Edu Dracena é um cara experiente? Beleza. Mas tem uma idade. Eu acho que precisa de um zagueiro que nem tinha a contratação do Pablo. Se viesse a contratação do Pablo, eu acho que era um jogador que viria para resolver, pelo menos em parte, o problema da defesa do Palmeiras. Não vê esse zagueiro. Estamos lá com o Antônio Carlos e o Thiago Martins. A reserva é muito ruim, que é o Juninho. Eu não sei porque esse cara veio com o valor que foi pago. Pagou uma grana boa, pagou hein? Uma grana boa. Eu achei que é um absurdo essa contratação. E o Luan? Você não gosta do Luan? Então, o Luan jogou muito no Vasco, né? Mas esqueceu o futebol no Rio. E o Emerson ele não jogou Santos. No Palmeiras. No Palmeiras ele não teve uma regularidade que nem teve no Vasco. Tem o Emerson Santos lá também. Oi? O Emerson Santos, aquele que veio do Botafogo. Então, aí ele não foi nem inscrito no Paulista, eu não entendi isso. Vai contra... não tinha vaga. Tá mal fisicamente. Então, ainda. Mas pô, como é que contrata um cara desse jeito? É complicado, você entendeu? Precisa de zagueiro. Se sai e se machuca o Antônio Carlos e o Thiago Martins, a nossa reposição ainda é muito baixa. O restante do time eu acho que tá bom. Melhorou as laterais com o Diogo Barbosa e o Marcos Rocha. Bom ataque, tá bom. Ainda o Borra não engrenou, mas... O time que agora tem Lucas Lima e Gustavo Scarpa, se esse cara não fizer gol, pelo amor de Deus, pode não, parar. Você, como palmeirense, não tem mais medo de time nenhum? Não é medo de time nenhum. Eu acredito que hoje a gente está na quinta rodada do campeonato. A gente está em São Paulo, não tem muita visibilidade dos outros estaduais. Hoje eu acho que os melhores times, vendo pouco, tá? Do Brasil, estamos jogando melhor. Palmeiras, não tem como falar, e o Cruzeiro. O Cruzeiro tá com um time muito bom. Aonde? O Corinthians vai pegar esses dois montado. Coitados e vai passar o carro. Igual passou ano passado. Fala groselha. Olha, você gostou possível. Dele como comentarista? Bem melhor que o Mano, que inclusive ganha muito bem. Sou campeão brasileiro, trouxa. Campeão brasileiro, campeão paulista. Dá uma chupada aí, Aleante. Ah, ele é mais consciente que o Mano, né? Aleante. Qual que é o teu conceito a respeito de você que tem no teu time Dudu, Gustavo Scarpa, Keno? Você troca pelo Romero, que é o meu grande ídolo, no caso. Olha, o Romero, eu não troco nem pelos gandula do Parque Antártico. Nossa! Você citou. Dudu, Scarpa e Keno. Dou pra esses pregos aí, ó. Jadson, Romero, Rodriguinho e Cleison. É o melhor ataque do futebol brasileiro lá na frente. Nossa é o Junior senhora. Dutra. Lá na frente é o Junior Dutra. Desculpa, vindo essa linha de quatro aí, subsidiando o centroavante, vai lá. Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison, velho, desculpa, é os Estados Unidos indo pra cima. Nossa! Pô, a gente passou pelo centro, mano, pegou uma pedra de craque, aí a gente não viu, foi isso? Ah, Romero e Dutra, só vou realmente falar de futebol com quem tá na Libertadores, dá uma segurada aí, mano. A gente tem três, tá? Essa daqui vocês ganharam uma, só a gente tem três, então dá uma seguradinha. Vamos agradecer a participação, desculpa seu nome. Gabriel. Gabriel, obrigado pela sua participação. Alviverde. Obrigado. Ganhou um boné. Ah, tem até verdinho aí é nesse boné. Você vai gostar, né? Verde. Boné novo aí do estádio. É o boné do líder. Hã? O boné do líder. Não, você pode perder o boné a qualquer momento. Pogou. Não, que isso. Obrigado, São. Obrigado pra todos aí. Ó. Valeu. Acompanho vocês há um Você ouve a gente boa. Desde quando? Gostou, desde é? 2008. 2008? Gostou? Tinha que ser que nem o Ale, que começou com a gente já em 99. É, o Ale já afundou o programa, né, Ale? Eu afundei? Não, ele afundou. Não, afundou o programa. Ah, tá. Não, ele afundou mesmo com o peso dele. Afundou. Tá certo. Não, mas tá bom. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Valeu. Marcão, vai daí, Sombra. Marcão, traz o próximo entrevistado, manda sentar aqui, ó. No, dentro do museu. Ah, é, bacana. É. Mas só um minuto. Ó, tipo o sofá da Hebe. Porque, você faz o papel da Hebe. Garotas da van, por favor. Tem corintiano, tem palmeirense, tem São Paulino, tem santista. Mas todo mundo canta uma música, que é um coral, é uniforme, Sombra. Escuta só. Diga. E ele é palmodado da mulher. Será que ele é? Será que ele é? Ixá! E ele é pau mandado da mulher. Será que ele é? Será que ele é? Ixá! Vão chega aqui você, irmãozão. Chega aí, peraí. Vão se catar essa cambada. É o programa mais respeitoso. Chega aí, senta aí. Senta aí com nós aí, ó. Senta aí, chega aí, chega aí. Ó, chegou aí, velho. Opa, olha aí. Como é seu nome, irmãozão? Meu nome é Ricardo. Torce pra quem, Ricardo? Aqui é Corinthians, mano. Boa, Coringão, mano. Desenrola com o mano aí, vamos lá. Opa, ô, Ricardo, aí, mano, tudo beleza? Bem? Curtiu aí o retorno do Andrés, mano? Você tá meio que descrente. Eu não ligo muito pra essa parte da política não, né, mano? Eu acho que o Corinthians, mano, é torcida só, mano. Mas, ó, você não acha que é perigoso essa parada da arena? Talvez aí o Corinthians vai começar a se enrolar com relação aos pagamentos? Porque se o Corinthians ele começa a deixar de pagar a arena, algumas coisas vão acontecer, não inclusive é pingar no gramado. O Corinthians, quando tinha ali os pagamentos alinhados e tava com o pagamento em dia, quando a arena não dava o retorno esperado, o Corinthians ele tirava dinheiro do futebol e colocava ali para cobrir as contas da arena. Sim. Agora o Corinthians está tentando o refinanciamento de uma dívida que ele já tem com a Caixa. Eu também não curto muito essa parte da política não, mas eu acho que é importante porque, querendo ou não, é uma dívida grande, monstruosa, que está na casa aí, segundo até o próprio Andrés Sanches, na casa de 1,2 bilhão. 1,2 bilhão é uma grana considerável. Então, a partir do momento que o Corinthians ele começa a virar inadimplente a respeito dessa situação, isso indiretamente e diretamente começa a respingar no gramado. Aí o Corinthians ele não vai ter a dificuldade para contratar jogadores, aí o Corinthians ele vai ter a dificuldade para pagar a folha salarial. Então, eu acho que é um barato que vale a pena a gente ficar atento, porque eu também estou preocupado com quem será o centroavante, eu também gostaria de ver um outro zagueiro mais qualificado ocupando a zaga que o Pablo deixou, mas eu acho que esse lance aí da arena é um bagulho que o Corinthians tem que estar, inclusive os corintianos também, devem estar preocupados e atentos com relação a tudo. É verdade, mano. Mas, assim, infelizmente, o nosso país não é muito sério nessas coisas, né? Se organizasse lá de cima e viesse para os clubes, beleza. Mas, assim, a gente tem que pensar mais na parte do futebol mesmo. Porque, infelizmente, cara, a política do nosso país reflete nos clubes, que acabam refletindo nas pessoas, né? Uhum. Mas acha, assim. Desculpa, você acha que a política reflete nos clubes? Ou na verdade é o jeito mesmo de se fazer política no Brasil? Então, assim, o cara que tá aqui, por exemplo, o Andrés é um exemplo. Ele tá na Câmara, hoje é político do Corinthians, já era político do Corinthians, amanhã tá na Câmara e vice-versa. Você vê lá aquele lá do Cruzeiro, cara. Aquele do helicóptero lá cheio Perrela. De tal. Perrela. Perrela. Acontece, né? Senador, tá no Cruzeiro. Então, não sei se, assim, clube é reflexo de política. Acho que, assim, cara, nego procura espaço onde ele pudesse enfronhar, o cara vai entrando, cara. Também, você tem razão, Sombra. Mas o que pega mesmo, o que pega mesmo é que tá tudo errado, cara. Fizeram esse estádio aí do Corinthians, eu sou corintiano. Mas, meu, não precisava, cara. Por que não arrendou o Pacaembu? Deitou no mano. Nesses valores, principalmente. Não, né? É um absurdo, cara. Mas eu acho que o próprio corintiano, eu não posso dizer nem você, porque, lógico, a gente tá conversando com você hoje. Mas você concorda comigo que, assim, cara, a maioria dos corintianos, talvez grande parcela, adorou ter o estádio novo. Sim, eu gosto pra caramba, acho legal. E não pensou nessa questão. Já várias vezes. Irmão, mas hoje em dia questionam o valor do estádio, o corintiano questiona. Então, mas aí que tá. O problema não foi a construção do estádio, Sombra. Foi a forma como ele foi feito. É, um estádio ali dentro da Zona Leste de São Paulo, você poderia ter gastado a metade do valor que o Corinthians gastou. E não ter mármore, não ter TV no Victório. Mas se custasse isso que você está falando que deveria custar, talvez não fosse tão interessante construí-lo. Então, exatamente. Mas aí, que tá, aí a gente começa a entrar numa outra esfera. Superfaturamento, que é a parte, né, do mano? Superfaturamento, da corrupção e a porra toda. Mas é que tá. É, se o Corinthians ele quisesse ter construído um estádio, com a metade do valor que foi gasto, ele montaria uma arena aí legal, um estádio ali pra 40 mil pessoas e um estádio do jeito que tem que ser. Estádio com 200 conto, né, mano? É legal, você chega ali, é um bagulho milhões, é impactante. Eu acho que montava, cara. É impactante, Sombra. Você tá ali na radial, você bate o olho do lado direito. Ah, é bonito pra caramba, velho. Ah, é verdade. É isso aí, gigante. Meu. É só o Thiago Bernalete, né, não, mano? Ah, mas na moral, Mano e Vieira, se fosse construir alguma coisa pra brigar corintiano, não era melhor ter construído um presídio? Nossa! Precisa mais que estádio, na verdade. Nossa! Eu vou construir alguma coisa pra ocupar o teu traseiro. Ô, juiz! Você vai construir. Sua mãe falou pra você não tratar teu irmão assim. Eu trato do jeito que ele merece. Ela me ligou e falou assim: seu Sombra, cuida do Marcão. Inclusive, não deixa o Maurício tratar ele assim. Vou quebrar outro braço desse Bambi aí. Mas enfim, irmão, expectativa agora do Coringão esse ano. O Corinthians ele disputa Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América, quem sabe Sul-Americana. A gente vai ganhar tudo, mano. Tudo. Vamos ganhar tudo, meu. Com o Cristiano Romero lá, meu, no ataque, esse velho. Esse é o nome. Entendeu? E quem você acha que vem do lado de lá, mano? O Bayern de Munique, Paris Saint-Germain ou Barcelona? Acho que vem o Paris Saint-Germain, o time da modinha, né? Aí a gente vai mostrar quem é time grande, né, não, mano? Daquele nossa jeito, senhora, mano. É, com olha, o Apóstolo Carilli lá no tá banco, lá, né, mano? Daquele jeito. Eu quero ver o Neymar já pipocou pro Ralf. Eu quero ver o Neymar pipocar de novo agora pro Gabriel, mano. Ah, ele pipoca. Me dá um gole disso que vocês estão tomando, que eu quero ficar louco também. Você notou que parece que todos eles, corintianos, saem da mesma forma. É a mesma forma. É o mesmo comentário. Acho que se eu for aqui no Obra Max, deve ter umas milhares de peças iguais, mano. Deve. 2009, você lembra, irmão? Final do Campeonato Paulista, o jogo do Pacaembu, o Ralf deu uma jantada no Neymar, velho. O Neymar lá com aquela cara de choro lá, cara de pagalanche. Olha, nos grandes jogos tá ele bem... faz isso, né, o mano? O Ralf tá bem melhor ele que o Neymar. Ele dá uma pipocada, agora, né? Dá uma ramelada, né? Ramelou, mano. Ramelou geral. Aquele calção branco ficou todo marrom, né? Você não fica falando muito do Neymar, não, porque o chefe Benedetti, que é a Neymarzete aqui, ele vai ficar triste, hein? Não sei nem, eu não tô conseguindo ouvir direito. Ele vai muito triste. Mas tô falando mal do Neymar, tão errado, desculpa. Se falar mal do Neymar, fica nervoso. Se falar mal, tá errado. Ele queria se chamar Chefe Marquezine. Chefe Marquezine. Não dei essa sorte, não dei essa sorte. Os seios já são parecidos. Só dá uma chupada aqui então, seu trouxa. Não, porque o do chefe é natural. Amigão, muito obrigado pela sua participação. Valeu, meu. Você sentou aqui no nosso sofá da Hebe, muito obrigado. Opa. Valeu, tá meu velho. Posso mandar um salve aí pra rapaziada? Claro. Manda. Quero mandar um salve aí pra galera do meu trampo aí, o Marcão, o Kit que tá aqui onde fora. Onde você trabalha? Eu trabalho aqui do lado na TCA. O que, que é TCA? TCA Inox, é a empresa de aço inox, tubos, conexões, chapa de aço inox. Boa! E traz um tubo aí pro Mota. Tem um PVC lá, porque aquele lá tá meio cambaleando. Faz churrasqueira, faz tudo isso. Não, a gente vende mais a matéria-prima. Matéria-prima. Pros outros fazerem, né? Isso mesmo. Isso legal. Quero mandar um salve aí pra rapaziada, né? Pro Alan, meu amigo aí, o Bumbum Guloso. Ai, pro Aspira, pro Paulo Queixada. E pra Célia e pra Érica, que estão aqui fora aí também do trabalho. Valeu, abração. Obrigadão aí, gente. Muito parabéns aí pelo programa. Obrigado. Vocês são show, cara. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Tá certo. O chefe Benedetti. Pois não. Tá aqui do lado, tá meio na janela. Ruim. Tá na janela da Limo aqui, né, chefe? Tô aqui com o povo. Tô sendo encoxado aqui. Tá adorando, né, chefe? E você foi pra ir nessa vaga? Só por hoje, só por hoje vai ser hoje chamado de Chefe Marquezine. Chefe Marquezine. Chefe Marquezine, quem está aqui com a gente? Olha, temos diversos aqui, mas vamos respeitar a ordem. Como que você chama? Danilo. Danilo, que time você torce? Nossa, mais um corintiano. Corintiano, pelo rosto, você não parece ser muito corintiano, não. Tem todos os dentes e tal. Fala com o mano, hein? Ô, irmão, qual é o seu nome? Danilo. Grande Danilão, mano. Danilão, quem tem que ser o camisa 9 do Corinthians pra esse ano de 2018? Ah, cara, com o que a gente tem no elenco, tem que ser o Junior Dutra, velho. É o que tiver, né, meu? Mas aí que tá, mano. Ó, dentro do que tem no elenco, eu acho que tá fraco. Júnior Dutra, Danilo, Carlinhos, Casim. Eu acho que esses caras aí, o próprio Sheik, não vão dar conta do recado. O Corinthians ele tem que contratar um centroavante, mano. Se você tivesse que optar, se você tivesse que opinar, ou se você tivesse que talvez sugerir pro Andrés, quem você indicaria para que a diretoria do Corinthians contratasse? Cara, aqui no Brasil hoje tá difícil, né? Ontem eu tava ouvindo o programa, eu vi aí, vocês estavam falando do gol que o cara lá do River fez, esqueci o nome dele agora, o Escoco. Escoco, cara, maravilhoso. Se tivesse uísque ou água de Escoco. Desse cara aí, não, não, tanto faz. Mas o Escoco, cara, o Escoco, o Inter trouxe ele há uns anos atrás, ele não jogou nada, ele não conseguiu jogar um jogo direito. Ah, não, mas foi mal pra caramba. Não, mas aí o cara coloca a camisa do Corinthians, né, meu, faz milagre. E outra, ele já não é novinho, ele deve ter uns 33, 34, cara. Ah, mas se é aparecer alguém, né, aí, mano? Melhor, meu, acho que... Ó. É o que tem pra agora, né, se pudesse ir atrás. O Guerreiro, você gostaria do Guerreiro novamente? O traidor, o Judas? Eu agradeço o Guerreiro pelos serviços prestados, mas... Caramba, não... hein, velho. Também acho, ô Guerreiro, ô Iscariotes, mas você não é bem-vindo no Parque São Jorge. É curioso, né, porque o humano, ele faz a mente das pessoas, né? Faz. Você se apercebeu? Ele tem poder de persuasão, né? Ele tem essa característica. Bancada, irmão. Tem gente que fez coisa muito pior pro Corinthians e que voltou e o conselheiro acabou elegendo. Ai. O Guerreiro que deu um título mundial, ai, só porque ele saiu um pouquinho para dar uma respirada, porrada, tem gente que acha que ele não pode voltar, vai saber a ai, cabeça das pessoas. Que deitada agora que você tomou, hein, mano? É que o Ale puxa saco de jogador. Ai. É só o Ale puxa saco de jogador. É só o Maurício que não gosta. É que ele não gosta do Andrés também, então ele ataca. Mas, por exemplo, o Andrés ele foi eleito no processo democrático. Eu não votei, eu me sinto à vontade para poder fazer críticas a respeito tanto do Andrés como de qualquer outro que já tenha passado por lá. Agora, se ele foi eleito de forma democrática, a gente tem que respeitar quem o elogiou. É, mas a gente sabe como é que funciona a política interna do clube, né? Bom, compra de votos, né? Se você toma não lá gosta... da cara gostoso, né? Ó, mas se você não gosta do Andrés, Ale, você que compre 1.000 títulos do Corinthians e põe 1.000 pessoas nossa, pra votar com o Andrés. Não, dependendo de quem for votar, eles compram pra mim, eu fico tranquilo aí. Nossa, alguém? Não, dá a mão pro mano levantar, Marcos, aí, ajuda aí que caiu o mano. Dá a mão pro mano levantar, isso aí que ele mostra, caiu. Isso mostra que o poder sou de guerreiro, persuasão... Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, quero mais ver... Sou guerreiro! Isso mostra que seu poder de persuasão tá muito fraco. Você precisa ser mais convincente para as pessoas irem na sua ótica. Ah, eu sou guerreiro, nossa, não quero senhora. Nem saber. Mas enfim, pegou a Bárbara Evas, o Danilo quer falar alguma coisa aqui, mano. Entre Casim e Guerreiro, eu vou de Casim, irmão. Nossa. Ai, viu? Você não vai, os corintianos estão tudo falando não ali atrás. Você não vai, Casim, vai de Jordão. Olha o Vampeta aqui, o Vampeta falou não também, ó. E aí, Danilo? Então, eu acho que o Alê defende a volta do Guerreiro porque ele não quer admitir que o Romero é o melhor estrangeiro no Corinthians. E aí precisa de alguém melhor. Caramba, hein, Alê? O que, que é? E tem dois estrangeiros, ele e o Casim. Quem não que é? Não, o Balbuena, né? O Balbuena. O Balbuena é o quê? O Balbuena é um pouco melhor, eu acho. O Balbuena é o maior zagueiro que já pisou nos gramados brasileiros, cara. Meu Deus do céu, o que ele tá tomando esse menino? Não, o Gamarra é muito bom também, mas eu acho que o Balbuena ele tem um poder a mais de crescimento do que o Gamarra. O Gamarra, ele se destacou no Corinthians e morreu ali. O Balbuena, ele pode, talvez, aí fazer história do futebol paraguaio, como o Gamarra também fez, mas o Gamarra, eu acho que ele estourou muito, muito velho já. Agora, vai ser ruim realmente para um jogador se o Corinthians contratar um centroavante de verdade. Não essas babas aí que tem contratado. Porque se chega um centroavante bom, o corintiano vai lembrar que o Romero é ruim. Então é bom deixar esses Dutra, esses malditos aí, porque salvou a pele do Romero. Agora, ó, pra ver como ele não conhece nada de futebol. O ano passado, o Jô, ele foi mal? Muito bem. Foi muito bem. O Romero já jogava no Corinthians? Sim. O Romero já era exaltado pela torcida do Corinthians? Não, só por não você. Seu nariz. Ó, atenção, vocês aí, corintianos que estão aqui. O Romero é bom jogador ou não é? Que lixo! Dá a chupada, lixo. Alexandre. Dá a chupada. Eu ouvi mais sacana. Não que sim, viu? Eu ouvi mais não também, viu? Eu ouvi mais aonde? Não que sim. Ninguém todo mundo veio do glicério aqui, cara. Ninguém falou não. Eu agradecer a participação do nosso amigo corintiano. Danilo, fala Danilo, pertinho do microfone. Fala um negócio rapidinho. Eu escuto o programa desde 2007, na época da faculdade. Você não viu antes? Ah, então, um amigo me apresentou na época da faculdade. Ah, né? Porque ele apresentou antes? Então, eu não conheci o cara antes. Por que você não conheceu ele antes? Da faculdade. Então, eu queria falar que eu tava ouvindo no radinho, né? Dentro do ônibus. E hoje estou aqui, pude participar da entrega aqui do Abramax, trabalho aqui também. Você trabalha na Obra Max? Não, eu sou o prestador. Ah, que você ajudei que aí. Que você faz? O que você faz? Eu trabalho com a parte de TI. Eu colaborei com a implantação da parte logística. É muito grande essa loja, hein? É bem grande, cara. Muito grande. Barbaridade, hein? Sensacionais, hein? Muito bom. Trabalhei não, mas já comprei bastante coisa pra minha casa, né? Então, a gente tava anunciando aí um vaso aí da Insepa de R$119,90. Ia pegar já pra enfiar o moto lá dentro. Pois é. Não é? Opa. Não é não? Tô precisando reformar o banheiro também, vou acabar comprando um desse. Boa, aí. Isso aí. Ó, eu que tô reformando então, meu apartamento, ó, vocês têm que ir lá e ver o que tá faltando e falar, mano, vou fazer o seu sonho. Igual o Luciano Huck faz com as pessoas. Ah, é? Até aquela parada lá do Luciano meio Huck. Você queria um dia de princesa dentro da Obra Max, é isso, mano? É. Pessoal, você vai escolhendo o que você quer. É um dia no meu castelinho, né? É. Tá certo. É o dia de princesa então, pro meu apartamento. Mandar um abraço aí pro pessoal da Obra Max. Pessoal da Delaware, né? Que é a empresa que eu trabalho aí, a gente tá fazendo serviço. É grande essa empresa, pra... né? Como? É Delaware. Delaware. Tá. Boa. Empresa nova aí de tecnologia, tá? Bem legal, viu? Bacana. É, mandar um beijo pra minha irmã, Marina, pra minha sobrinha, Júlia, e pra Aline, minha namorada, e dizer que eu amo ela. Aê! Aê! Isso aí, velho. Boa, boa. Deixa eu dar um recado aqui importante. Valeu. Recado importante aqui, deixa eu falar do Buscapé. Carnaval é aquilo. Tem gente que ama e tem gente que não curte, né? Por isso que o Buscapé tem tudo de A a Z, sempre pelo melhor preço para todo mundo. Vai curtir o carnaval? No Buscapé tem fantasia, confete, celular para registrar folia e muito mais. Vai fugir da festa? No Buscapé tem mala de viagem, biquínis, protetor solar e até equipamento de camping. É demais o Buscapé. Acesse agora buscapé.com.br. E compare ofertas de milhares de sites em um só lugar. Vai curtir o carnaval ou fugir da festa? Dá um busca no Buscapé. Acesse já buscapé.com.br. Compare e economize. Dá um busca. Lembrando que nós estamos fazendo agora o Estádio 97 aqui na Obra Max. Aí você fala, onde é a Obra Max? Aonde é? Esse conceituadíssimo e maravilhoso complexo de material de construção. Bricolagem. Bricolagem? Também. Esse é o que... Bom, daqui a pouco a gente vai entrevistar os diretores aqui e a gente vai saber melhor, né? Os termos exatos a serem usados, né? Nós estamos aqui então na Obra Max, na Avenida do Estado, 6313. 6313. Dá uma chegada aqui pra bater um papo com a gente, tá bom? E a gente vai falar legal aí com vocês pra todo o mundo. Que afinal, agora você ouve energia 97 no mundo inteiro? É. Não é só através da frequência 97,7, você ouve através do site 97.com.br, também através do app, do aplicativo, não é mesmo? Estádio 97 também no oferecimento de Mini. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, um SUV da Mini Ronalds, todo dia um clássico diferente, por apenas R$ 8,00 cada. Quarta-feira é dia de clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$ 8,00. Aproveite! Olha, fico impressionado com a agilidade da produção da Energia 97. Ah. Também toda a importância da diretoria da Obra Max, que trouxe com exclusividade para participar aqui do Estádio 97. Um dos craques do São Paulo Futebol Clube. Sim, jogador polêmico. Sim. Tá aqui o Cueva, ele na nossa vem. Limusine do Estádio 97. Vem. O Cueva tá aqui participando. Marcão, ele que veio, Sombra, pra pedir desculpa pra nação tricolor pessoalmente, você entendeu? Ele falou que tá arrependido. Vamos ver o que o Cueva tem pra falar. Fala, Cueva, o microfone é seu. Olá, que tal? Buenas noches. E aí, Cueva? Já fiquei até de cu duro, seduzido. Olha, agora, eu vou falar, eu achei agora um pouco parecido com o Cueva. É uma mistura do Cueva com aquele anãozinho do ET e Rodolfo, sabe? Buenas noches. O ET, né? Bueno, é só o ET, tá? Gente, vine, vamos respeitar o Cueva. Vine falar um pouquinho sobre todos os problemas que causei em São Paulo. Sim. No equipo de São Paulo. Pero bueno, pido desculpas a la nación tricolor. La nación Bambi. Ah. Você gosta mais de ficar no Peru, Cueva? Mano, que significa Bambi? Que? Bambi? Sim. É. Tanga frouxa. Conhece? Meu tanga frouxa. E o Cueva tá rindo aqui, ó. O Cueva tá gostando, ó. Bueno, eu não entendo, então. E Cueva, você Bambi torce pra quem? Bambi é aquele viadito da Disney. Você torce pra quem? Por que você não vai... Você não vai sentar numa mandioca, seu louco? Quer ver? Ó, eu vou fazer uma pergunta bombástica agora. É. Cueva, você torce pra quem? Palmeiras. Ah, não. É por isso que ele tava amarrado aí. Mano. Mais um Lei Louco. Lei Louco? Não, boa noite, galera. E aí, cara? 97. Muito obrigado por me receber aqui. É lógico, uma brincadeira, não acredito, não é o Cueva, né? Não, lógico. Desculpa aí, mas você, os São Paulinos aí que estão ouvindo. Você é boliviano? Sou boliviano, meu nome é Luiz. Sim. Bom, eu ouço o Estádio 97 desde o 99, faz muito tempo. Muito tempo já, hein? Ouço por causa de uma mina. Ah, é? Por quem? E ela não tá mais, foi pra Bolívia, essa desgraçada. Agora? Te largou essa aqui e voltou pra lá. Ela operou a catarata e terminou... Não. Um dia, a gente saiu, né? Ah, você tem que ouvir um programa... Qual? É um programa de esporte. Tem um cara que fala bonito, eu gosto da voz dele. Qual? É o Sombra. Sombra, viado, o Sombra, viado. Mas não é só a voz do chefinho que é bonita, ele é todo esbelto. Obrigado, Ale. Eu aguardava esse complemento. Muito obrigado. Lembra muito o Tatu da Ilha da Fantasia, né? Você botava ele no colo. Mas agora conhecendo ele, meu, ainda bem que ele não conheceu pessoalmente. É? Tá bom. Ela era feia, não? Mas o que vale é a opinião dela, não é a sua. É a opinião dela, não é a sua. Se apaixonou pela voz. Ela foi embora? Foi. Foi embora nada, tá na minha casa, seu louco. Aí, ó. Ela voltou pra... De que cidade que você é, Luiz? Sou La Paz. La Paz? La Paz. Você torcia pro Bolívar? Torcia, mas faz tempo que eu não assisto futebol boliviano, assim. Sim. Me criei mais aqui mas no Brasil. Mas deixa eu te perguntar, ó, se você voltar hoje pra La Paz, você sente os efeitos da altitude? Ou você já tem, talvez, aí, aquela memória pulmonar que te faça, talvez, nossa, aí... Drauzio Varela. Memória pulmonar, velho. Professor Drauzio Varela. Que te faça não passar bem. Não, lógico que você sente. É? Lógico que você sente. É por isso que os médicos falam, né? Você tem que ter um período de... Quando deitar na Paulista, ele já sente a altitude da Paulista. Quando eu subo o elevador, eu sinto um pouco. Mas... Não. Mas, assim, falando sério, quando eu vou pra La Paz, eu sinto. Já joguei em El Alto, que... A cidade mais alta da Bolívia. Mas ninguém nunca morreu lá por causa da altitude, né? Não. Mas passa mal, hein? Passa mal. Isso é verdade, mas... Eu também não concordo. Sou boliviano, mas... Tem outras cidades da Bolívia. Eu gostaria que o futebol boliviano, assim falando, claro, muitos bolivianos ouvem o Estádio 93, não vão gostar. Sim. Mas a gente tem que falar claro, a real. Sim. Tem várias cidades da Bolívia... que se o governo, a Federação Boliviana construísse outros estados, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Tarija, Pando, é o nível do mar, tipo, normal, você não sente nada. Mas lá a Bolívia não também... perde a maior força dela? Porque o futebol boliviano, se você comparar com o colombiano, com o chileno, com o brasileiro, argentino, uruguaio, o futebol boliviano tá atrás. Então, talvez aí o fator que desequilibre para que a Bolívia talvez aí equipare as forças, seja jogar na altitude. Você não acha que tem que valer o fator casa? Porque, por exemplo, daqui a pouco também vão falar, ai, mas esse estado aqui, talvez aí vai, o Brasil, ele manda um jogo no Pará. Vai jogar contra alguma seleção, a chilena, por exemplo, que não está acostumado com tanto calor. Vai jogar no Pará, vai jogar no Nordeste, qualquer estado do Nordeste, os caras vão sentir também. Então eu vou começar a reclamar, olha, mas aí eu não tô acostumado a jogar com essa temperatura. Eu acho que tem que fazer valer o fator casa. Eu acho bacana a Bolívia mandar o jogo lá e fazer os caras correr na altitude, mano. É, mas vamos supor, a seleção boliviana, só joga em La Paz, tem outras cidades. Eu acho que o futebol boliviano perde nisso também. Porque, vamos supor, a seleção boliviana jogando contra o Brasil em Cochabamba. É. Meu, de boa. É. Sabe, espalhar. É, o humano é desumano, na verdade, né? Me chama de altitude que hoje, Vieira, eu vou fazer você perder o ar. Ah, que bichona, hein? E o chá de coca? Quem lá? Nunca, pessoal? Quem nunca? E o chá de coca lá, vocês tomam? Eu! Vieira, é o Vieira! Não, foi o Ale que falou, cambado! Vieira! Não, porque. Pô, tá de sacanagem, velho. O chá de coca ainda é algo cultural da Bolívia. O pessoal toma lá. Aqui vocês ainda tomam? O que a gente chama é a folha sagrada, né? É tipo, vem de milênios. Ah, o Maradona também, adora. Você toma lá só pra ajuda no estômago. Tipo. O Mano, por exemplo, tomou hoje, assim. Antes de vir fazer o programa, ele tomou um gole. Ah, acho que ele toma todo dia. Não, ele passou no centro, com umas pedras. Mas ficou assim. Ô, Luiz, aquele negócio de tomar também o azulzinho pra poder jogar, que nem os caras fazem. Ah, é. Não. O Alê, por exemplo, você já ouviu falar nisso? Porque é vasodilatador, né? E diminui um pouco os efeitos da altitude. E o Vieira é louco pra ficar no primeiro pau quando vai te catar. Ele quer uma marcação, né? Homem a homem, é. Né? O Alê, por exemplo, que ele toma frequentemente, né, Alê? Sim, alguma frequência. O, né? Apelido dele em casa é Smurf, de tão azul que ele já tá. É, mas é um pouco diferente de você, Vieira, que senta no azulzinho e fica, fica de bumbum duro. Ô, Luiz, mas vocês tomam chá de coca, mas também tem o lance de mastigar a folha de coca? Sim, sim. Os mais antigos fazem isso, mas a maioria, sim, perdeu-se um pouquinho. Lá não pegou muito chá mas de Pepsi, né? Mas os mais velhos, assim, continuam. Especialmente lá em La Paz, Potosí... O Mota, ele tem hábito Cochabamba. De mastigar grama. É. Funciona? Não. É mais capim. Eu aprendi com a mãe do anão. Sou Bambi. Agora, ô Luiz, outra coisa que a gente gosta também, é importante saber, porque você é da região ali, a Índia Pachamama, que é a Índia do Mota, a originária de Mota, Cláudio Mota. Como que, não, que você acha dela? Como que o que Mota... Vou te denunciar, hein? É Índia Papamama? Pachamama. Federal. Ah. Alô, Polícia Federal. Que Polícia Federal. Mas você já tá legalizado? Não, não, mentira. Você tá legalizado aqui ou não? Tô. Tá. 20 anos já. É? 20 anos já. Ah, é por tempo? Não, agora eu tenho, permanente já. Ah, aqui. Que bom. É, beleza. Mas eu gosto aqui do Brasil, cê, de São Paulo. Você já chegou mesmo? Aí no consulado peraí, da Bolívia? Peraí. Vamos falar do melhor time do Brasil? Quem que é? Palmeiras. O call center da Leiloca já chegou lá em Cochabamba, velho. Agora, você já chegou aí no consulado da Bolívia, não? Sim, já fui. Era na frente da rádio. Então, uma vez eu fui lá no consulado, eu vi, só de 97, mas... Era lá. Caramba. É verdade. Pô, eu lá, indo no consulado, e os caras do meu lado. O pessoal guardava lugar na fila e vendia lá. O Mota fazia muito isso. Ô, Luiz, aqui no Brasil você trabalha com costura ou não? Porque aqui a maioria dos bolivianos trabalha com isso, né? Sim, a maioria dos bolivianos ainda trabalham com isso, mas... Meu irmão precisa de um ponto na prega, você faz pra ele? Os bolivianos? não. O ponto na prega do Marcão. Você consegue fazer, Luiz? No olho cego, você faz, não? Lá pro inferno. Não ri não, rapaz. Aí, Marcão. Fala que você veio pro Brasil com umas cápsulas na barriga. Então, a maioria dos bolivianos ainda trabalham com costura, mas os bolivianos estamos aqui quase na quarta geração já. Os filhos dos filhos dos bolivianos já partiram para outra área, que nem japonês, italiano, coreano, sim, libaneses, talvez algum de vocês é descendente então de alguma... Os mais antigos ainda trabalham, né? Então, não, os mais antigos. Sim. A maioria, a grande maioria partiu para outras áreas. Assim. Sim, aí não está na costura, está em qual área? Não, eu estou ainda, sou piloto numa firma de judeus. Sim. Trabalho faz 5 anos... Tá tudo legal, sim, registrado. Nada ilegal aqui. Legal. Boa, legal. Boa. Mas boa. Isso é exemplo também. O seu patrão deve ser amigo do Benja, cara. Por quê? Deve ser. Deve ser. Colônia, né, mano? Colônia. Colônia. Judaico. É porque o Benja é tal de uma. Não, ele é dono não, de uma tal de Ering, se não me engano. Não é? É dono da Ering, não é? É mesmo. É dono da Ering, acho. Ele não é 100% dono, acho que ele tem só 94%, acho. Será? Caramba. Nossa, que ele brigou por aqueles 6%. É, lembra? Inclusive, ele matou o irmão, ouvindo. Foi. Um abraço, Babel. Valeu, um abraço. Boa. Tchau. Não, mas obrigado. É isso, gente. Muito obrigado pelo recebimento. Valeu, e o Palmeiras esse ano é nóis. Valeu, valeu, cara. Obrigado. Valeu. Esse é o Estádio 97. Estamos aqui na Obra Max, na Avenida do Estado, 6313. Oba, cadê o pessoal da Obra Max que a gente ia bater um papo aqui? Cadê? Vamos trazer o pessoal aí pra bater um papo com a gente aqui. Opa! Isso! Quem que é o Mikael? Ele é o Mikael? Não, sou eu. Esse é o Mikael. Boa! Quem é o Heleno? Ele. Eu, Heleno. Heleno eu. E Mikael. Dá uma dupla Mikael, boa. Mikael, Heleno e Mikael. Beleza? Beleza. E aí, cara? Conta um pouquinho da Obra Max. Quantos metros quadrados tem essa empresa, cara? Então, Obra Max é o primeiro atacado de matéria de construção no Brasil, aberto a todos, né? Então, temos por foco o profissional da construção civil, o lojista, mas também estamos abertos para aqueles, que nem vocês, podem estar em algum momento construindo, reformando, mantendo sua casa. Certo. Né? Então, estamos com essa operação de atacado. O objetivo é que o cliente, qualquer ele seja, um profissional, um lojista ou um consumidor final, ganhe tempo e dinheiro na hora de comprar com a gente. Legal, bacana. Então, o prédio é grande, temos 18 mil produtos. A particularidade da gente é que os 18 mil produtos estão disponíveis imediatamente à pronta entrega. Então, você vem, você entra, identifica os produtos que você precisa, já carrega no carrinho, já vai embora. Não tem esse negócio de vai chegar daqui 3 semanas, legal, vou precisar encomendar. Será que chega? Porque, na verdade, quando você faz uma, pede uma entrega, muitas vezes você não sabe se vai chegar, quando que vai chegar, tem que correr atrás para o produto chegar. Aqui é fácil porque o produto está aqui dentro. Então, muito bacana. 10 mil metros quadrados com todos esses produtos à pronta entrega para construir, reformar, manter ou fazer uma instalação dentro da sua casa ou dentro de um local comercial, uma loja, um escritório, um consultório. Há quanto tempo tem aqui o Obra Max? Então, estamos aqui faz 2 semanas. Abrimos faz 2 semanas. É muito recente. É muito recente. Acabamos de abrir. Está cheirando tinta. Está cheirando tinta. Está ainda cheirando tinta. Tá certo. Quem procura tinta, por exemplo, encontra na Obra Max? Encontra tinta, encontra materiais básicos de construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, ferramentas, ferragens, louças, metais, tudo que é necessário para construir, reformar, manter ou fazer uma instalação dentro de casa, dentro do local comercial. E isso que vocês falaram de já levar de pronto, pronta entrega, você escolhe o que você quer e já leva, é o melhor, hein? Sim, e você, se eu convido vocês a entrar depois do programa, os ouvintes também. Sim. Vocês vão perceber que a gente identifica o produto muito rapidamente, ele é muito visível, sempre ao alcance da mão, para facilitar essa experiência de compra. Tem que ser uma compra fácil, rápida, sem dor de cabeça. Maravilhoso, maravilhoso. Show. E tudo isso com o melhor preço do mercado, né, Miguel? Sem dúvida, é por isso que é inclusive um atacado. Então, estamos com um preço extremamente agressivo para realmente facilitar que cada vez mais gente possa realizar seus sonhos de casa. Né? No Brasil, muitas vezes os comerciantes trabalham para aqueles que têm mais dinheiro. Nós trabalhamos para todos, mas também lembrando daqueles que precisam economizar na hora de realizar o sonho de casa própria ou reformar a sua casa. Né? Então, a gente está tentando deixar ainda mais acessível esses produtos para o profissional, para o lojista, mas também para o consumidor final. Essa semana a gente divulgando no programa tinha umas ofertas incríveis, hein? Sim. Eram umas ofertas arrasadoras. Assim, não, é muito distante do preço que se encontra por aí. Estamos muito distante do preço no mercado, estamos com um preço extremamente agressivo, isso de fato para que cada vez mais pessoas possam fazer esses trabalhos dentro de casa ou realizar seu sonho de construção de moradia. Olha, o Mota tá alisando aqui, Helena. É o Antônio Fagundes, gente. Helena, o Mota tá te alisando, cara. Eu quero desconto. Eu acho que ele quer outro tipo de desconto. Eu quero comprar uma brocha. Brocha, pincel. É, Helena. Adoro. Parece o Antônio Fagundes. Mais gordinho, né? Mas é o Antônio Fagundes. Gostou, Mota? Ah, casava, hein? Fazia obra. Eu acho que vou fazer obra. É? Tô pensando, acho que reforma vou reformar, tua vai reformar casa, tua casa todo só dia. Depois que você conheceu o Heleno, você vai reformar tua tudo, casa. Tudo, tudo, quero tudo. Mas o Sombra. Sombra. Bem-vindo. O Mota falou, como é seu nome, campeão? Heleno. Heleno. Heleno. Falou que o Heleno parece o Antônio Fagundes. Por que parece o Antônio Fagundes? Porque é o rei do gado, o Mota é um jumento, velho. Ah, olha aí, ó. A jumento é gado. Ah, nossa, se sou eu que falar besteira, jumento é gado, mano, Mikael, me ajuda aí. O Mikael, né? O mano agora tá reformando o apartamento dele. Putz. Ele só tem esse negócio de dizer que mora na quebrada, quebrado, meu, tá com um apartamento de primeiro, apartamento tá reformando. De 1.400 metros quadrados. Exatamente. Que caraca, esse apartamento. Vamos ver lá, o que você tá precisando pôr no apartamento lá? Tudo. Mano, piso. Piso, revestimento. Piso tem. Piso tem. Bolsas. Revestimento. Revestimento tem. Bolsas. Metais. Metais tem. Que mais? Ducha, chuveiros. ducha, chuveiros. Tem. Churrasqueira. Tem. Torneira. Uma chapa que vai ficar ao lado da churrasqueira também. Ah, tem. É. Torneira pra você tomar água, tem? Ferragens, tem também. Tem. Porta, precisa de porta. Porta, tem. Janela, também. Porta, tem. Esquadrias, todas as esquadrias, tem. Inclusive eu quero trocar não só a porta interna, mas a porta de entrada também, que é uma porta maciça. Tem também? Tem. Porta de entrada maciça em diversas dimensões, inclusive, temos. Bacana. Mas que o dele é aquelas portas de rico. É. Que porta de rico é grande. É. Nós somos democráticos. Porta pivotante. Nós somos democráticos. Temos para todos os tipos de público. Ó, show de bola. Atenção, minha... Ó, a Tati, que é minha arquiteta, tá ouvindo o programa agora. Tati, vem minha agora arquiteta. Na Obra Max. Agora, no término do programa, que a gente vai ter que pegar um carrinho e sair com o carrinho. Ó, Tati, inclusive, é o mano que paga no final. Então, por favor, vem na Obra Max, que ele vai economizar. É verdade. Aí fica o cliente feliz, o profissional feliz, todo mundo ganha. Verdade. Aí, Tati, Diogo, por favor, venham aqui pra Obra Max. Por favor, me ajudem. Sou. Legal, olha. Boa. Vocês, Mikael, gostariam de... Fala, Vera. É que eu reparei que ele tem o sotaque, né, francês. Você torce pro Paris Saint-Germain, não? Torço. É? Torço com meu filho muito fortemente para o Paris Saint-Germain. Ainda mais agora que tem o Neymar. E agora, Neymar... Quem que é o ídolo do Paris Saint-Germain pra você? É Neymar, Neymar, Cavani ou Mbappé? Ah, Neymar, sem dúvida. Tá mal teu time, né? É ruim teu time, né? Por sinal, né? Nós temos uns jogadores bons, decentes, né? E finalmente a gente tem uma expectativa a mover agora, acho que semana que vem, né? A ida contra o Real. É, o Real. A gente tá animado. Espero que o Neymar e os meninos vão ficar em forma, porque ultimamente sempre tem um que tá mal. Mas o Neymar é a grande estrela do time, não tem dúvida sobre isso. Mas essa briga do Neymar com o Cavani... É isso que eu ia perguntar, mano. Se você tivesse que optar, por exemplo, virou uma briga ali que é um negócio que não dá pra concordar. Aí o Cavani chega lá e fala, o negócio é o seguinte, ou eu ou o cara, você como torcedor fanático do Paris Saint-Germain, mantém no time o Cavani, que inclusive passou o Ibra, é o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, ou mantém o Neymar, que é um moleque que acabou de chegar também e tem tudo para daqui a alguns anos se tornar o melhor jogador do mundo? Bah, não, eu acho que o Neymar tem tudo para virar o melhor, o maior jogador do mundo. E segundo, eu carrego o Brasil no meu coração, então sem dúvida, Neymar. Fica o Neymar? Neymarzete, entendeu? Os franceses gostam muito dos brasileiros. Isso, pois é, a minha esposa tem brasileira, então e meus filhos torçam para a Copa do Mundo, para o Brasil. Então, eu estou em grande minoria dentro agora, de casa. Agora, o Paris Saint-Germain já teve inúmeros jogadores brasileiros. Muitos. Ricardo Gomes, Raí, eu acho que... Raí foi um dos grandes jogadores. Leonardo. O próprio Nenê, que está no São Paulo também agora. Nenê, que está no São Paulo. Tivemos sempre uma turma recentemente grande. Ronaldinho Gaúcho, absolutamente. Tivemos sempre uma grande turma de brasileiros no time. Legal. Mikael, vocês gostariam de destacar mais algum benefício que a Obra Max oferece para as pessoas? Não, quero só convidar seus ouvintes, vocês mesmos a vir conhecer a loja. Vocês vão ver que vocês vão gastar menos tempo, menos dor de cabeça na hora de comprar. E principalmente, vocês vão economizar nesse momento particularmente difícil para muitas famílias. Importante também ter essa oportunidade a mais de economizar e ter uma compra democratizada, mais fácil. Muito legal. Boa. E você, Helena, gostaria de... Oi, diga, Helena. Um atendimento profissional, hein? Um atendimento fantástico. Que nós quantos temos funcionários? Aqui. Quantos funcionários tem? 158 funcionários. Porra! Tem pessoas do varejo e da construção civil. Fazemos questão de realmente trazer pessoas que têm uma, como o Leno insistiu, com uma real competência para orientar, assistir os nossos clientes profissionais, lojistas e consumidores finais. Muito bacana, olha. Muito obrigado pelo suporte de vocês pelo apoio, tá bom? Um abraço para vocês. Outro muito pra obrigado. Vocês todos. Valeu. Valeu, Mikael, gente. Da Obra Max, também o Heleno da Obra Max. Valeu, agora, pessoal. Obrigado. Agora vai trocar números com o Mota? Vai trocar WhatsApp com o Mota? Tchau. Valeu. Delícia. Ô, é? Meu pai. Obrigado. Tchau. Valeu, muito Merci obrigado. Beaucoup. Que bacana, hein? É isso aí. Bacana demais. Ó, só vocês vendo como é gigante esse espaço aqui. Muito gigante, muito gigante. Gigante, é impressionante. Esse enorme. Né? Ô, chefe. Quem que nós temos aqui para entrevistar? Quem que vai muita gente. Quem vai ganhar boné estádio 97 Vista Aérea? O pessoal tá me subornando aqui, mas eu sou justo, eu vou pela ordem de chegada. Ó, esse meu amigo aqui tá primeiro, vamos lá falar com ele. Como que é seu nome? A gente tinha falado dos 10 primeiros. Claudinei. Claudinei. Boa. Que time você torce, Claudinei? Aqui é Corinthians. Boa! É isso aí, mano. E aí, quer mandar um abraço para alguém? Fala com o mano aí. Ô, Claudinei. E aí, mano? Inclusive, beleza? A minha expectativa pra esse ano é a melhor possível, cara. Eu acho que o Coringão esse ano vai fazer mais bonito do que fez o ano passado. E isso passa pela conquista da Libertadores. Por mais que tenham times brasileiros aí que estão com mais nome, tem jogadores aí que teoricamente aí tem mais know-how, A camisa do Corinthians é uma camisa mágica. Ela potencializa o ruim. Ela chega lá no casinho, lá que teoricamente é um jogador fraco. O cara, quando entrosar, vai passar a jogar bem. O Júnior Dutra, ele, Carlinhos, Danilo, qualquer um que vista a camisa ali. Por enquanto que o Corinthians não traz aí um centroavante para suprir a ausência do Jô, eu tenho certeza que o Corinthians aí vai conseguir fazer bonito, mesmo numa fase de grupos da Libertadores. Mas eu entendo que precisamos ainda de um centroavante. Na sua avaliação, antes da chegada de um centroavante, quem desse atual elenco merece vestir a camisa 9? E aí a segunda pergunta já é com relação ao futuro centroavante. Se você tivesse que indicar um nome para o Andrés hoje, quem seria esse camisa 9? Ah, hoje não tem jeito, né? O Júnior Dutra. Não tem como ser outro. É o melhor do elenco, né? Não que eu goste, mas infelizmente tem que ser ele. E vou te falar, eu sei que é quase impossível, mas eu ia atrás do Tardelli. Acho que não tem outro, cara. Tem que ir atrás do Tardelli, alguém assim de nível. Porque aqui dentro do mercado nacional é só pereba, velho. Inclusive aí tem corintianos. Eu sou um cara democrático, apesar de eu não gostar de pensar no retorno desse cara, porque eu acho que o que ele fez ali não se faz, mas eu sou obrigado a perguntar de forma democrática para saber o que você pensa a respeito. O que você acha do retorno do Guerreiro? Você é a favor? Você entende que é um jogador aí que hoje poderia suprir a ausência do Jô? Ou você, como eu, partilha do pensamento de que ele pisou na bola e que ele não é persona grata dentro do Parque São Jorge? Olha, eu vou ser bem sincero. Pra ficar jogando com o Casim, eu vou ser mais humilde e eu prefiro que traga ele, viu, velho? Traz o Guerreiro, você acha? Não trazer o Guerreiro, velho. Não, mas sou democrata. Mano, tá sozinho, né? Tem que ter amor próprio. Mas jogar com o Casim é falta de amor total, velho. Não é nem o próximo, velho. Mas é que tá, irmão. Que deitada no mano. Você para pra pensar, mano. O Corinthians, quando o Guerreiro chegou no Brasil, ele tinha piolho, o Corinthians foi lá e cortou o cabelo dele. Ele tinha unha suja, o Corinthians foi lá e cortou a unha. Ele não tinha documento, o Corinthians foi lá e levou o Guerreiro no poupa-tempo. O Guerreiro, se tivesse o piripaque na Praça da Sé, as pessoas iam passar por cima dele, enquanto ele agonizava e ficava azul. O Corinthians foi lá, tirou os piolhos do cara, cortou o cabelo, tirou o documento, cortou a unha, fez ele ser alguém no mundo. Ele devolveu ele tudo isso com o título, porra. Ele falou, olha, eu sou grato ao Corinthians, no Brasil eu só jogo no timão. Fez aquela baita média, ninguém forçou o cara. Aí ele chegou, mano, recebeu uma propostinha lá, que nem era tudo isso, acho que era 900 pau por mês. Meteu quase nada, né? Só 900 por mês. Meteu o pé, meteu o pé. Abandonou um pai pra ele, que foi o Corinthians, que o Guerreiro, até passar pelo Corinthians, não era ninguém. Foi lá e virou as costas. Quem nunca abandonou um pai? Mano. Não, eu nunca. Mano, eu concordo com tudo isso que você falou. Não foi esse tal de Guerreiro. É verdade, mas jogar com um Casim não dá, velho. Ah, não dá, pelo amor de Deus. Não, mas aí vai de Júnior Dutra, mano. Isso, velho. Vai de Júnior Dutra. Puta, é fraquinho, é nóis, mano. É pra equilibrar a Libertadores, mano. Eu concordo com você que a camisa do Corinthians é melhor que a capa do Batman. Mas acho que nem a capa do Batman dá pra fazer aqueles dois jogar, viu, velho? Ah, eu também, eu já nem uso capa, já não tenho esse problema, né? Pratico aquela natação sem touca, né? O judô sem kimono. Cavalo pra mim é sem sela e eu jogo sem caneleira. Justamente para evitar isso. Agora, todo mundo tem seu preço. Me lembro muito daquele filme Proposta Indecente. A Lê Prostituta. Com a Demi Moore. Demi Moore. Que ela entregou a paçoca completamente pro... E acabou com o casamento. O Robert, né? Redford. É muito safada, né? Você não quer comparar a cruzada de perna da Demi Moore com a tua cruzada de perna? Não, não. Aquela foi a Sharon Stone, querido. Quem cruzou a perna foi a Sharon Stone. Não foi a Demi Moore. Quem falou cruzada de perna aqui? Ah, eu falei que ela se envolveu com o Robert Redford. Por uma bela quantia. $1 milhão. $1 milhão ela sentou no dedão sem osso. Não, essa foi a Julia Roberts, mano. Não foi nem Demi Moore. É, tanto faz. Foi a Julia Roberts. Mas todo mundo tem seu preço. Se eu chegar com um dinheirinho aqui, uma cantadinha, dois chopinhos, você entrega também a paçoca, nego. Ah, fácil. Nossa. Fácil, fácil mesmo. Faz a paçoca rolha. Ale, fala assim, eu vou trocar o piso do seu apartamento, mano, é teu. Ah, na hora. Ele entrega totalmente. O Ale tem cara de que mama, viu? Ah, é. Meu, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Obrigado, Sombra. Ganhou um boné já? Ganhou um boné? Ainda não. Cadê o boné? Mandar uns abraços? Cadê o boné, estádio 97 Vista Aérea? Tinha um monte de boné aqui, cadê os bonés? Opa! Posso mandar um abraço? Pode? Então vamos lá. Eu vou mandar um abraço pro pessoal da faculdade, que é o Rafa, que é o Tiaguinho, o Tiagão, o Jé. Dois biriscos do Motinha, né? O Perrone, os Perroninhos. Ah, tá pegando. É o Rafael e o irmão dele, pô. Mas esse Thiaguinho, esse Thiaguinho que você mandou um abraço. Principalmente na época do pôquer, velho. O Motinha era louco pra pegar ele. Mas, ó, já pegou? Já pegou? O Thiaguinho que você mandou um abraço, aquele amigo do Domênico também, que vocês têm em comum, não? Oi? O Thiaguinho, aquele amigo do Domênico lá do Exalta? É esse? Ah, não, o Thiaguinho que o Domênico gosta é o cantor. É o cantor. Domênico... Aliás, eu nunca vi pessoas tão ligadas Verdade, cara. Assim, sabe, amigos, amigos. Sim. Mais inclusive, que amigos, são irmãos. Eu acho desconfio. Que é coisa de outra vida. Eu acho. Eu desconfio você viu, você que tem... a intimidade que o Domênico tem com o Thiaguinho, a Fernanda lá, a menina lá que é casada com ele, não tem. Não tem, não tem. Chama de ti. É. Um chama de do e ele chama de ti. É brincadeira ou não? Sim, amigo, já foi. Boa, já foi, já, já foi, foi, já foi. Beleza. Vamos fazer agora três ouvintes na sequência. Rapidinho. Vamos fazer um momento bora. Sem parar aqui. Sim. É isso aí. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Quem tá aí com a vamos gente? Vamos lá. Seu nome? Eu sou o Carone da Moca. Ô, Carone. Palestrinaço. Tu conhece o Baratone. Você conhece o Baratone? Quem? O Baratone. O Baratone não, mas eu sou... Sou palmeirense e torço pro Juventus também. Juventus não anda tão bem nas pernas, mas o nosso Palestra esse ano vai rumo ao bimundial no fim do ano. Que bimundial? Bimundial do quê? Pra ser 1953. Não, hein, mano? Como que pode ser bi? Não ganhou nem que é ser bi. Um grande abraço, é sempre um prazer ouvir vocês no rádio. A gente acompanha há anos o programa, sou fã de todos. Pena que o Domênico não tá, que é palestrino. Mas obrigado a oportunidade. Parabéns a todos aí pelo programa. Valeu. Programa nota 10. Muita obrigado. Tradição no. Muito valeu. Obrigado, muito obrigado. Deixa eu trocar só esse microfone sem fio por outro, por favor. Tá picotando. Cadê o outro microfone tá sem fio? Aqui, isso, diga. Esse aqui tá picotando. Tá picotando? Cadê o Silvano, o homem do microfone picotando? Boa. Cadê o outro microfone? Cadê? Isso. Boa. Vamos pegar o outro mic aí. Alô, alô? Beleza, oi, isso. Melhorou? Vamos lá, mais um participante vamos sem lá. Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Qual é seu nome? Gerson. Torce para quem? Flamengo. Flamengo? É. Esse daí. Ei, mulambo. Os dentes. Esse ano nós ganhamos brasileiro aí. Brasileiro? Não. Tá acreditando mesmo? É. Isso é de dois laterais e um zagueiro. Então tá precisando de tudo, hein? É, a base, né? Mas é, o que deu errado ano passado? Ah, faltou um meio campo e um centroavante. E aqui em São Paulo você torce pra quem? Ninguém, é Flamengo também. Eita, quase e aí tem que foi. Ser assim, mano. Ah, mas flamenguista tem um time em cada estado, vai. Pá. Não, é só o flamenguista ele torce pro Ceará e pro Flamengo. Flamenguista torce pro Sergipe e pro Flamengo. É tudo assim, pô. É só o Flamengo, só. Não é não? Não, não é que nem o palmeirense que torce para o Juventus, não. Que é só o Flamengo. Eita! Ih, olha que agulhada aí no Juventus. Já deu uma porrada no Carone. É tradição. Não, mas aqui é só o Flamengo. É que o Juventus amigo. É o primeiro time dele, pô. Ó, amigo. Olha lá, o mano quer fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer aí, uma mano. Pergunta aí com relação agora ao centroavante do Flamengo. O Flamengo, ele tá vendendo aí o Felipe Vizeu para o Udinese. E ele contratou o Henrique Dourado, possivelmente para ser o titular. Porque o Guerreiro, a suspensão dele vai até maio. A menos que ele consiga cancelar aí essa sentença que o proíbe de jogar até maio. Você acha que o Henrique Dourado vai dar conta do recado? Coisa que até agora o Vizeu não conseguiu e o próprio Paulo Guerreiro não conseguiu jogar a bola que ele jogou no Corinthians com a camisa do Flamengo. Você acha que o Henrique Dourado é o ceifador, é o cara para suprir essa ausência dos caras? O Guerreiro não gostava dele, o Vizeu é muito fraco. E o caneludo do Dourado vai dar certo, porque o Flamengo só dá sorte com o atacante caneludo. Mas na boa, cara, ó, esses caras que estavam jogando lá, ó, Diego, Everton Ribeiro, esses caras não deixaram a desejar, não? É tudo enganador. Você é a favor de sacar os caras do time? Isso, pô, os moleques da base, pelo menos vai correr, vai dar esforço. Ó, mas vem cá, todo mundo queria Diego e Everton Ribeiro, hein? É. Não dá pra considerar um erro de contratação, né, é que né, eles realmente não jogaram bem, né, no mas ano passado. Mas foi um tiro na água, né? Você quando... pegar o Paquetá, por exemplo, deu muito mais raça, foi muito mais importante na reta final da temporada do que esses caras que ganham muito bem, jogador renomado. O Vinícius Júnior, que não teve tanta oportunidade o ano passado, esse ano nos primeiros jogos foi muito bem. O Vizeu na reta final foi bem. É a molecada da base que, molecada que resolveu, representa, né? Que representa. É engraçado, vai lá, traz o medalhão. Olha, que nem o Palmeiras, não esse de agora, mas do ano passado. Um monte de medalhão, certo? Quem jogou bem? William Bigode. Keno. Esses foram os melhores do Palmeiras. Verdade. Não, e o Dudu, ok, mas o Dudu já tinha chegado antes. Verdade, né? Isso aí. E no Flamengo eles têm feito bem essa mescla aí de jogadores jovens com jogadores mais experientes. O problema é que eles vão contratando, e aí acaba tirando o espaço da molecada, né? Verdade, tem razão. Amigão, um abraço pra você. Obrigado, hein? Obrigado pela audiência. Valeu. Flamenguista. Valeu, Flamengo. Mas você é paulista? Não, sou pernambucano. Tá, eu tô falando. Tô falando. Aposto que torce pro esporte. Esporte. Não, que é Flamengo. Gosta do esporte. Aposto que torce pro Santa Cruz. Só Náutico. Flamengo, só. Não é não, não é não? Não. Posso mandar um abraço? Pode. É, primeiro pra minha namorada, um amo ela. Opa, Jaqueline. Garoto. E os moleques lá da firma, lá da Santa Clara. O Acácio, os moleques tudo lá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Estádio 97 ao vivo aqui direto da Obra Max. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida... Sem parar. Marcão, vamos lá pro terceiro ouvinte no momento Sem Parar? Bora, Sombra, vamos lá, vamos lá. Como é seu nome, campeão? Rafael. Torce pra quem, Rafael? Ó, eu vim aqui numa missão, a gente vem várias missões na vida aí, mas hoje eu vim numa missão aqui pra acordar o RG. Eu sou santista, pô! Aê, sim! Cola aqui, Rafael, chega aí, chega aí. Entra aí. Cola aí, mano. Entra aí pra trocar ideia com o RG. Pode chamar ele de Tom Cruise, a missão é impossível. Eu logo ouvi que esse cabelinho calopsita era... Boa, mano. Temos um ouvinte mágico, Rafael. Né? Rafael do quê? Sombra. E aí, mano, beleza? Suave, irmão, tudo bom? Oi? Rafael do quê? Rafael Guilherme de Assis. E você mora onde aqui, velho? Mesmo, do Street Fighter. Eu tô ali no Carrão, Tatuapé. Tatuapé? E lá tem tatu de carro ou não? Eita! Essa foi... Pô, foi boa, foi mais ou menos, né? Não tem nota. E o nosso peixão, velho, esse ano, vai ficar nesse enrosco aí ou vai dar alguma coisa aí? Meu, tá difícil, né? A gente tem que ter esperança aí no Bruno Henrique, né? No Gabigol aí, jogar pra caramba, né? Voltar bem. E quem vai ser o nosso 10 esse ano? Olha, eu acho que o Vitor Bueno tem condição, hein? Se ele jogar ali, recuperar bem dessa lesão aí... Ele volta agora, né? Vamos ver como ele vai voltar. É, voltar na meiuca bem ali, eu acho que dá. Vitor Bueno, Bruno Henrique, Vitor Bueno, Gabigol na direita, Bruno Henrique na esquerda. Então, eu acho que o Gabigol é melhor centralizado ele, não, né? O problema é a ponta direita, vai deixar quem? O Copete? Hã? Vai deixar quem na ponta direita? Esse que é o problema. Esse é o problema, né? Vamos ver se aquele Calabres vinga e aí o Vitor Bueno pode ir pra direita. Oh. O chefe quer pegar um Calabres, né? Calabres é bom, hein? Ô, amigão, o Calabres já está lá, tem que subir. Agora já tá, subindo, que tá de férias, né? Depois da Copa São Paulo. Mas, amigão, essa galera voltando, qual time do Santos você montaria? Do meio pra frente? A Alisson, que eu acho que é bom, é o único que marca ali. Eu acho que o Renato já tá dando um tempinho dele, acho que é melhor pro... O Salles lá. Porra, mas é o único que ainda tá dando sangue ali, né, velho? O RG quer impor um pouco a opinião dele. E aí vai Vitor Bueno, Bruno Henrique, Gabigol. E aí é o Copete, né? Por enquanto sim, né? Mas o Calabres tá vindo passar, vamos ver. Mas, ô amigo, na boa, seja sincero. Hoje o Santos é a quarta força do futebol de São Paulo? Olha, se deu certo com o Corinthians, né, ano passado, a gente pode ser a quarta força, assim, que aí tem problema nenhum. Camisa, vai, né, irmão? O Paulista e o brasileiro tá bom. Mas na boa, o Corinthians que começou ano passado é muito mais qualificado, ou era muito mais qualificado, do que o time do Santos que tá começando esse ano. Não, o time que tá jogando agora, com certeza. Agora os caras que tem pra entrar são melhores, né? Quem tem? O Mengálvio? Não. Bruno Henrique, Pelé? Não voltou, o Gabigol não entrou. É questão de pouco tempo eles comprar uma bengala e um pastor alemão. Bruno Henrique vai entrar em campo, vai arrebentar, você vai ver. Ah, tudo bem, não enxerga bem, pô, mas tem dois olhos, um olho a mais, um olho a menos. Não, e tem que ver o seguinte, foi o olho esquerdo, né? É. Ele fica jogando do lado esquerdo porque ele não vai ter que olhar pra esquerda, entendeu, Ale? É o pirata. Aqui, por enquanto, estão jogando só com os pernas de pau, mas o pirata já daqui a pouco volta. Não, vocês podem falar o que for, mas eu acho que esse ano, com o Gabigol, se ele voltar bem, e o Vitor Bueno também bem, eu acho que dá pra trabalho, inventar alguma coisa. Prepara, hein? Com o Vitor Bueno. Se o Vitor Bueno voltar a jogar... O que já jogou, porque 2016. Os últimos momentos do Vitor Bueno foram horrorosos. Ele jogou bem, 2017 tava todo mundo querendo foi vaiado, time, exatamente. Né? Aí ele machucou, a torcida até agradeceu. Exatamente. Agora, se for o melhor momento do Vitor Bueno e os bons momentos de Gabigol e Bruno Henrique, sim. Aí sobe de patamar, você não acha, Leandro? Totalmente. Não, você pegar esse ataque, essa dupla aí, com Bruno Henrique e Gabigol, você pode procurar bem. Talvez tirando aí Romero e Dutra, Romero e Casim. É difícil achar uma dupla de ataque melhor que Bruno Henrique. Romero e Casinha é demais. Né? Ah, é que engrenou, né? Não, é diferenciado. Não, mas o Santos. O Santos, com a volta desses jogadores, eu não acredito que ele vá ter problema. O problema do Santos vai ser reposição. Se perder um desses jogadores por contusão, por perder cartão, aí é que, aí é que Libertadores vai ser o problema. Do Bruno Henrique. Mas isso, fora o Palmeiras, todos têm esse problema. Todos têm. O Corinthians, se perde, perde Jadson e Rodriguinho, também tem problema. O Corinthians não tem nenhum centroavante. Mas peraí, não tem por opção. Xingando que não contrataram o Dourado. Não, mas peraí, você tem o Casim, que é fraco. O Corinthians, ele tá jogando aí com o Junior Dutra, que é aquele cara que sai mais, porque a posição original dele não é essa, mas ele tá quebrando o galho. Assim como em 2012, o Corinthians, ele foi campeão da Libertadores também, sem ter o centroavante. O Corinthians, ele jogou com o Danilo ali, improvisado, ele jogou hora com o Chico, improvisado. Muitas vezes o Jorge Henrique caía fazendo aquela função pelo meio. Você tinha o Alex também, que muitas vezes ali fazia, ah, o jogo tá difícil, põe o Alex ali também pra dividir uma bola na frente. A qualidade deles é não ruim. Não tinha nenhum camisa 9 ali, que você diga, ó, esse aqui é centroavante. Então, mas o Corinthians... E é por opção, a maior parte das vezes ali, RG, revezava ali na função de camisa 9, o Sheik e o Danilo. Sim, mas a diferença é essa. Que deitada que eu dei na lei agora. Se, o Corinthians, o, Ale, tá, se o Corinthians perde um jogador nota 5, 6, entra um outro jogador nota 5, 6. O Santos, por exemplo, saindo um Bruno Henrique, que eu acho que é nota 8, quem entra? Não entra outro nota 8. Entra um 8. 5. Essa é a diferença. Mas se entrar um nota 6, tá bom. Ah, mas aí, nota 6 saindo... Mas se o Corinthians sai um 6, entra um 6, você tá achando bom? Sim, mas o Santos, se sai o Bruno Henrique, nota 8, quem entra? Não entra um nota 6, vai entrar. Mas isso, todos os clubes, não tem jeito. Se o São Paulo perde com o Eva, também não tem reposição. Mas aí se você pegar aqui em São Paulo, Santos e São Paulo é que a gente acha que estão ali equivalentes, Sombra. Corinthians, Palmeiras, o Corinthians é esse time, porra, entra um, sai um, não faz diferença. Porque o Corinthians... Já tem um esquema montado. Porque já tá mais treinado há mais tempo. Mesmo jogadores jogando há mais tempo. O RG, a torcida joga junto, que faltar a torcida inteira. É, e a juizada... A frase que eu conheço é outra, não só a torcida. O Corinthians é monstro, RG. O juiz também, né, mano? A torcida do Corinthians é monstro, né? Que faltar o juiz inteira. Ô, Santista, muito obrigado pela sua participação aqui na Limusine, tá? Gostaria de agradecer aí a satisfação. Queria dizer que eu tive a satisfação também de fazer o casamento do Alê lá com aí, a Dona Encrenca. Ele tava lá, vocês também, pô. Você tava lá? Não, na verdade o meu buffet que fez lá, bom, a parte não... da comida, né? Você não viu o Vieira dançando, não, né? A parceria da Óculos. Não, peraí. Você não viu o Vieira dançando lá, não, né? Meu, não vi. Nossa, graças senhora. A Deus. Mas o chefe você viu, né? Aquela bichona. O chefe você viu. Tá rindo o quê aí, ó? Sabe aquela rachadura que ficou no buffet? Foi o chefe. No meio da pista. Ele que causou. Foi. A hora que o chefe fez, que tiro foi esse? Que ele caiu. Caiu, pareceu uma granada, velho. Não, dividiu, né, o buffet ali. Passou, dividiu. Que... Vai falar alguma coisa, Ale? Não, eu acabei não indo na festa, na verdade. Não recebi o couvert até hoje, viu, Ale? Fica a dica aí, não recebi o couvert artístico ainda. É, eu vi o que você fez papelão, desculpa. No próximo casamento você não vai ser convidado. Ah, tá bom. Então tá, boa, Santista. Valeu, muito obrigado, viu, cara? Valeu, obrigado, uma satisfação falar com vocês. Boa, aí. Boa. Valeu, esse valeu. Foi o momento sem parar aqui na Limusine do Estádio 97. Se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias, aproveitar mais o passeio com as crianças, chega logo no cinema, então vai de sem parar, é sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta as suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa, sem custo, sua vida sem parar. Estádio 97, alô? Também no oferecimento das baterias. Oi, chefe. Zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Vamos falar da bateria zero quilômetro. Agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria de carro? Tem. Bateria de caminhão, RG? Sim. Tem. Moto? Sim. Também tem. Tem até pra no break, cara. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone. 011-3197-0266. Repita. 011-3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokilometro, aí no caso é baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser Baterias Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Você ganha na hora um kit exclusivo das baterias Zero Quilômetro, Sombra. Bom, bom demais, bom demais. E temos mais ouvintes aqui. Estamos aqui na Obra Max com a limusine do Estádio 97. Vamos bater um papo com a galera que tá aqui, né? Muita gente, ó. Não vai dar nem dar tempo de conversar com todo mundo. Ô, Mota. Oi. Opa, quem tá aí contigo? Não, troca. Dá um... Acho que não tá indo, eu, Sombra. Vou fala aproveitar que tem um aqui com cara de louco aqui. Vamos lá, qual que é seu nome, mano? Fernando Santos Santana. Eu liguei aquele dia lá pra vocês. E eu vou ser estranho no Ninho daqui a algumas semanas. E eu tenho um decreto de quarta-feira pro meu mito, Ale Oliveira. Aí sim. Vou começar agora. Vai. Sem palavrão, hein? Beleza. Pra dizer que nessa quarta tem casamento que é igual a Avenida Paulista. Começa no Paraíso e termina na Consolação. Pois então pode me chamar de marceneiro, que hoje eu vou passar o serrote em você. Então me chama de carpinteiro, que eu vou te dar várias marteladas. Então vem com o bonde do Estádio 97 aqui na Obra Max. Vieira, chefe Benedetti com essa cara de bicho, Marcão Mandicela, RG, o cara mais antigo do mundo, Sombra sentado na madeira, eu e ele, Azaia, seu lindo. Aê! Muito bom, muito bom. Olha, ele mandou bem na hora que ele falou chefe cara de bicha. Melhor que o Alex. Mas agora, na hora que ele falou Marcão mãe de cela, ele mandou demais, muito, né? Bem. Ó que eu vou puxar o couro de novo, hein? Ô, Vieira é pau mandado da mulher. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Vai te catar. Gostei do... O Pit Vitória. Maravilhoso. Maravilhoso o Pit Vitória. Hoje eu vou engravidar um dragão. Aê. Você é fã mesmo, hein? Você é a Leandro Oliveira, mito barra monstro dos rádios. Até olha, nudes eu faço com você. O Ale tem discípulos. Não, nudes é com Mota, que parece a Dilma Rousseff. Não façam isso com a Dilma, melhor não sofrer impeachment. Coitado da Dilma. Não faz isso com a Dilma, né, cara? Isso não merece tanto, né? Ele conseguiu ser maior que o Sombra, né? Olha. É mais alto que o Sombra. Vamos aproveitar mais um ouvinte aí, Sombra? Opa, vamos lá, mais um ouvinte no oferecimento do Buscapé. Chega aí, como é seu nome, irmão? É Bruno Mota. Como é seu tipo? Pra quem você torce, aliás? É tricolor, vamos tricolor! Boa! E aí, você é a favor do Dorival Júnior continuar no comando do São Paulo aí ou não, irmão? Com certeza, eu acho que o trabalho tá sendo bem feito esse ano. Assim como você, eu também gosto bastante do Dorival. Os esforços que chegaram aí esse ano aí vai dar jogo. Tô confiante. Com certeza, acho que a gente tem que esperar esses reforços que chegaram aí e ter um tempo pra poder entrosar, né, mano? E pra ver se vai dar samba mesmo, né, mano? Aí sim a gente pode cobrar o Dorival. Mas por enquanto aí, cara, o cara tava usando muito os moleques da base aí, você não acha? É, por enquanto ainda sim, mas eu acredito agora com a chegada do Nenê, do Trellis, também aí do Diego Souza, vai dar pra dar uma mesclada legal e vamos, esse ano aí vai ser tudo nosso. Boa, quer mandar um salve pra alguém aí, irmão? Com certeza. Tenho meus amigos aí internacionais, meu amigo Rodrigo, que tá lá na Alemanha, ouvindo a gente. Boa. O Chupeta, que tá em Portugal. Também o Danilo, o Rodrigo, meu irmão, que tá ouvindo a gente. O Marquinho da Schindler. Toda a galera da Schindler que tá ouvindo aí, um abraço. Aê! Boa, vamos chamar mais um aqui então, Sombra. Vamos lá, mais um aí participando. Com Motinha aí, vai Motinha. Cadê o Cláudio? Qual é seu nome? Alexandre Calzeta. E Alexandre, torce pra quem? Portuguesa. Nossa! Ô, Motinha, peraí. Não pode ser verdade. Atenção, aí. Ibama, tem uma espécie rara aqui, ó. Vocês puderem trazer aí, talvez, uma gaiola, uma jaula. Acabou mesmo. Ó, é o seguinte, ela tá pra cair pra A3, porque no último jogo foi Portuguesa e Oeste de Itápolis, lá no Canindé, 0-0 primeiro tempo, sofrido. Segundo tempo, em 15 minutos, a Portuguesa tomou 3 gols. Entendeu? E não vai subir. Mas também, irmão... Vai brigar pra cair. O jogador tá passando fome, depois de um jogo difícil, vocês vão lá e comem a pizza dos caras, os caras pedem pizza... Você bom, ajudou a comer a pizza lá? E é o seguinte, a pizzaria foi cobrar a história lá que pagaram, não rolou, saltaram com o entregador lá. Então, mas... Peraí, os torcedores roubaram as pizzas? Não, é o que falaram lá. A Portuguesa, a diretoria lá reclamou que a pizzaria foi lá cobrar e não tinha ninguém lá pra assinar um cheque de trezentão lá. Mas você pegaria o cheque da Lusa de 300? Filmaram a cena lá, o motoboy lá com 300 conto na mão. Mas afinal, quem que pagou a pizza? Os torcedores ou a diretoria? Torcedores. Sei lá, só sei que o mais grave é o seguinte. Ontem, torcedor. Não sei quem pagou a pizza, mas vocês torcedores estão pagando o patrão, então não? Ó. Como é que você faz pra acompanhar a Lusa? Tem que só acompanhar no jogo. É, Paixão Lusa e Net Lusa. Ah, então tem. Pô, tem até site, Antônio Quintal e o Guilherme. O Guilherme também trabalham bem. E é o seguinte: ontem o Guilherme, que era aquele jogador atacante. Guilherme Queiroz? Queiroz. É, o treinador, né? Foi contratado de técnico. Tava fazendo um trabalho legal. Ele fez uma lista. Deram as quarta, quinta opção da lista dele. Perdeu um monte de jogo. Ele ficou lá, mandaram ele embora. O Zanardi, que tava aí com os Júniors aí, chegou a semifinal com o Flamengo. Certo. Foi embora também. Portuguesa não tem o técnico, não tem um interino. Mas eu tava vendo lá o conselho da Portuguesa agora. Quando tem reunião de conselho, não vai nem metade dos conselheiros, é largado. Os próprios conselheiros da Lusa já largaram, é. Eu acompanhei o último jogo. Portuguesa 3, Calabresa 4,50 fatia, foi realmente. Mas essa foi a que os torcedores comeram, né? É, gol do chefe Jacquin, muito bem preparado. E agora, você vai torcer pra quem, velho? Olha, ainda não deram baixa no CNPJ da Portuguesa lá no Juscesp. Então é o seguinte, ô Dodô. Fala pra Leila que ela sair do teu pé. E assim, pra ela testar alguma coisa, ao invés de encher o Palmeiras de um monte de jogador que não usa, fica que nem no Masterchef, pega lá aquele, os ingredientes, depois vê o que vai fazer. Porra, arruma a casa lá Portuguesa, tem história, tem nome, entendeu? Ao invés de fazer um Palmeiras B, fica lá Portuguesa lá, divide, tá perto, entendeu? Porto Leila. Você é Porto Leila agora, é isso? Alexandre Barroso, presidente da Portuguesa, viu? Usa o microfone ao invés de choramingar. Vai conversar com o pessoal. Traz ajuda, traz grana, pô. Fica aí. Vem cá, me dá um abraço, vem. A dona da financeira, ela investiu no Palmeiras, que ela viu ali a possibilidade de fazer sucesso. A Portuguesa, ela perdeu uma grande chance de poder fazer uma parceria por orgulho. Inclusive houve uma possibilidade com o Aldax ali, o Aldax ofereceu aí os jogadores para a Portuguesa, lá aqueles jogadores que tinham feito sucesso no Campeonato Paulista, e a Portuguesa recusou por orgulho. Depois veio lá o pessoal lá também do time do Vampeta, mas antes do Vampeta tinha sido o Oeste também, veio o Red Bull, enfim, fez a parada lá do Oeste com o Aldax ali também, quiseram oferecer uma parceria, né, mano? A Portuguesa recusou. Houve uma possibilidade do Red Bull também fazer uma parceria com a Portuguesa. A Portuguesa falou: não, vai mudar o nome, não quero, não sei o quê. Agora estão chorando as pitangas. Agora eu só queria que o Alê repetisse o que ele falou fora do ar. Que ele mandou um decreto aqui semi-boiola falando: me chama de Portuguesa e me come com a mão. Que é isso, Alê? Sério isso, Alê? Fala no ar agora. Ficou sem graça, você conseguiu deixar o Alê sem graça? Não, eu não tenho nada contra os motas, tem mas uma nova. Realmente não pratico, a não ser quando bebo. É que eu tô bebendo todo dia agora. Todo dia tem uma cana. Tem uma nova quanto ao orgulho. Diga. Fazer cagada por orgulho. Tava os jogadores há 3 meses sem receber. Até o Guilherme Queiroz, que tem contato no BTG, estava lá conversando para dar, pelo menos pagar o salário, 3 meses. O Alexandre Barros, o presidente, ele foi pedir ajuda para um... Eu esqueci o nome, mas o cara falou assim: olha, eu pago, que dá 1 milhão, aí acho que 3 meses. Ele falou assim: só que eu quero metade do Brunetti. Tava aí na copinha? Uhum. Por orgulho. Não andou pra frente, não fechou, tá? Ele que pegou a grana com algum pra pagar salário. Mas sabe, cara, tamo nessa. E jogador do Júnior por R$1.000, os caras não depositam de FGTS, cara. Pois é. Sabe? É triste, vai. Manda abraço, vai. Cara, manda abraço só pra minha esposa, minha dona encrenca que tá aqui. Eu fui buscar ela no trabalho. Falei, aí na hora que o Sombra falou assim: cadê torcedor da Portuguesa? Não tem. Virei, Já vim pra cá. É. Então, e é isso aí, ó. Um abraço especialmente pro Mano. Valeu, irmão. Acompanho lá. Obrigado, entendeu? Viu? Valeu, cara. Obrigado. Pro chefe também, que a gente quase bateu boca da última vez que eu telefonei, que eu liguei bêbado. Fez bem, fez bem. Mas você ligou bêbado, pô? Liguei bêbado, cara. Foi. Você tá sendo ameaçado pelo chefe. Olha, ele pode te dar uma barrigada, cara. Cara, é cuidado, o seguinte, hein? Prepara a arena de sumô aqui que nós... É a defesa do então, Palmeiras, tá querido. Obrigado, valeu, Luzo. Viu? Obrigado. Esse é o Estádio 97. Chegou uma grande hora aqui do Estádio 97. Você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. E isso vale pra você, viu, mano? Já experimentou o Mini Countryman? Opa. Sim, o Mini Countryman, que é o SUV da Mini. Olha, é muito prático, é ágil, é ótimo pro dia a dia, mano. É legal demais. Show. Encara qualquer parada. Anota aí. O Mini Countryman tem bancos em couro e os assentos dianteiros. Tem ajuste elétrico e memória. Além disso, são 4,30 m de comprimento, porta-malas com capacidade de 450 litros e assentos traseiros. Tem mais. Tem rebatimento individual. Tem tudo que um SUV precisa. E se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vêm de série, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. E o melhor, é super fácil ter um. Esse mês mesmo, o Mini Countryman está com taxa zero em 24 vezes. E mais, o Mini Countryman está com preço especial. Está saindo de R$ 148.990 por R$ 139.990. São R$ 9.000 de desconto. É uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que não ter um carro totalmente diferente do comum na sua garagem? Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento é ótimo. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que o Mini é para você. Pela vida, escolha o trânsito mais seguro. Show. Estádio 97 da Energia 97. Que também tem oferecimento do McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, cheddar McMelt por apenas R$ 8. Aproveite. Muito bem. Vamos pegar os últimos participantes aqui. Sim. Na limusine do Estádio. Bora. 97. Vamos lá? Vamos lá, rapidinho. Opa, vamos lá. Quem Qual é seu nome? Meu nome é Carlos Borges. Torce pra quem? Eu tenho cara e sou corintiano. E... Eita, boa, vai Corinthians. Com o Mano, que você falou que queria falar muito com o Mano, rapidinho. Diga aí. Coisa legal, mano. Tudo só bem, uma irmão? Perguntinha que o amigo do Ben já falou hoje lá no programa dele. Adriano, tem chance alguma de esse cara ainda jogar bola? Nossa! O Adriano, cara, por mais que Porque ele esteja Porque pela treinando... babaiada que nós temos, mano, tem uma babaiada aí jogando, ele reformado, meia boca, acho. Sim. Que ainda dá um caldo, não dá não? Mas vou te falar, cara, o Adriano, eu acho que ele foi muito imprudente naquela época que ele se lesionou, ele precisou fazer uma cirurgia e ele não se recuperou da forma como ele deveria ter se recuperado. Ele não foi para sessões de fisioterapia, ele não frequentava os médicos que ele precisava frequentar. O Adriano, ele tem um comprometimento no tendão que impossibilita, pelo menos foi uma informação que uma pessoa que esteve muito próxima a ele naquela oportunidade aí me passou. Ele falou, o problema do Adriano não é nem físico, cara, não é muscular. O problema do Adriano é o tendão de Aquiles dele, que ele pegou e não ficou legal. Não, a questão não é essa, ele acabou não fazendo as sessões de fisioterapia que ele precisava ter feito. Então é uma pena, cara, porque o Adriano... Concordo contigo, com esse monte de pé de rato que tá jogando hoje em dia aí no futebol brasileiro, o Adriano tinha tudo, inclusive, pra estar entre os selecionáveis. Porque o Adriano é muito mais jogador do que o Diego Souza. É muito mais jogador. Ele no concordo, joga, mano, muito mais bola que o Diego Souza. Então, cara, é uma pena, é uma crueldade o que ele próprio fez com a carreira dele, cara. Mas, infelizmente, ele optou por isso, né? É um ex-jogador em atividade, é um ex-jogador parado. Sim. Já, né? Pois é. Boa. Vamos lá, manda um abraço. Manda um abraço pro grupo, só Tecnólogos Loucos. Boa! Boa, vamos rapidinho. Boa. Assim, ó. Nome, time, rapidinho e abraço, vai. Luciano Menezes, Zona Leste aqui, Palmeiras. É nóis, um abraço aí, pessoal do Hospital São Luís, aí, auditoria. Tamo junto. Valeu, cara. Obrigado. Os... Caio, Corinthians. Boa, vai Corinthians. Queria mandar um abraço aí pro Gustavão, palmeirense. É fã da Leiloca. Mas qual palmeirense não é fã da Leiloca, não é verdade? Vai, rápido. Meu nome é Ramon, moro no Jaraguá, sou tricolor. Pô, você parece irmão do Jorge Wagner, que jogou no São Paulo. Sério? Ah, Jorge Wagner. Da cara do Jorge Wagner. Já. Jorge Wagner. Manda um abraço pra quem? Um abraço pro pessoal da minha empresa, pro miúdo Santista. Boa! Valeu! Vamos lá, próximo, vamos. Meu nome é Ayriston, sou medalhista de bronze do Estádio 97 e 2010 na Copa lá no... No Resort? Tô, medalhista de bronze. Você teve no Resort, é? Pô, que legal. Ah, semana que vem a gente vai inaugurar a nova temporada do Resort. Oh, show! Com muitas novidades, muito legal, cara. Vai ser bem bacana. Iremos. Eu gostaria de um abraço pro pessoal do Realce, o pessoal do Pátria Amália Corinthians. Aqui boa. É Vila Maria, mano. Vila Maria é nós, abraço da pra minha filha, Caterine, e minha esposa, Helena. Da onde você é na Vila vai, Maria pronto. Lá? Pera aí. Chama o Vila Maria lá, Motinha. Vila Maria não pode ir. Ô, Vila Maria, volta aí, Vila Maria. Vila Maria. Volta aqui, ó, o prefeito da Vila Maria. Da onde você é na Vila Maria? Eu joguei com o Gibinha, com o Giba. Joguei no Vila Maria. Da onde que é? Na Rua Eli. Rua Eli, ali embaixo, do lado então, da onde era Eurosport. Na administração ali. Regional da Vila Guilherme, joguei lá. Joguei na Portuguesa, mano. Joguei no Eurosport ali também, quando tinha quatro da Eurosport. Você jogou nada, vai. Sou federado, vou fazer uma carteirinha pra você, ô trouxa. Olha, o mano jogou, foi goleiro, você foi goleiro? Federado. Tomou joguei mil... na Portuguesa e joguei salão, fui tomou federado. Tomou mil que cheque de concreto, sopa de gesso, jogou aonde? Para Ale, com essa história. É o Romero do gol, cara. É o Romero do gol. Não joga nada, vai. Vai, próximo, vamos. Sou Rodolfo Rodrigues. São Paulino, advogado aqui da Moca, quero mandar um recado para o Leco. Fora, Leco! Olha aí! Um abraço pro meu primo. Mas peraí, teu pai é Santista ou Tricolor? Teu pai é Santista? É Santista. É, então Rodolfo Rodrigues homenageia o goleiro, né? Eu nasci em 1984, gol do Serginho Chulapa contra o Corinthians. Agora... Você prefere, se você pudesse trocar o de nome pra Rogério Ceni, você trocava? Não, cara. Pô, mas Rodolfo Rodrigues, melhor pô. Chamar Rogério Ceni, pô. Não, olha, Sombra, o Ceni marcou, mas encheu o saco um pouco, viu? Agora, vai, tchau. É. Não, vai embora. Pesada essa porra. Agora, só um detalhe. Não, assim, enquanto o Marcão dá risada, o Mota chora. Que grata, que agora, grata. Ô, louco, hein, mano. Sem demérito a ninguém, mas o Rodolfo Rodrigues foi mais goleiro que o Rogério, né? Na minha opinião. O Rogério? É, o Rodolfo Rodrigues. Ah, não sei, porque o... Você acha? O Rogério é o conjunto da obra, né? Ele fazendo gol de falta, fazendo gol de pênalti, a história que ele tem no clube... É, tecnicamente... No gol ali debaixo dos sim, paus. Sim, no gol, é. Eu acho que tem uma disputa. Mas como carreira, o Rogério pra mim foi maior. Ah, não. Nossa, como você carreira... tá puxando o saco do Rogério agora, né? Lógico que não. Primeiro Rodolfo... ele falou aquela parada lá que o Rogério chutou o quadro no jogador de São Paulo e caiu. Aí o Rogério entrou lá e deu uma alisada nele. Aí agora ele não eu fala não mal do Rogério. Eu não sei do que você tá se referindo, meu querido. Eita, eu não sei o que você tá falando aí. E outra... Ambos são grandes goleiros, mas Rogério Ceni é campeão do mundo e Rodolfo Rodrigues não. Chupa, então, mano. Alexandre Oliveira Ceni. É. Não, como treinador ainda tá tentando... Aliás, perdeu o clássico pro Ceará, né? O técnico do Fortaleza. 2-0. Mas como goleiro, ele tem uma história muito bonita, né? Claro, com certeza. Não pode vamos ver rápido, o rapidinho. Rapidinho. Nome, que foi, mano? Time e abraço, hein? O Rogério vamos era lá. Assim antigamente. Bank. Boa. Valeu, cara. Obrigado. Ivo Stanley, aqui do Tatuapé, corintiano. Quero mandar um abraço pro meu irmão que tá ouvindo a gente com certeza e pro M, primo da minha mulher. Muito obrigado a você. Felipe Bonifácio, torcedor do Corinthians. Trabalho no Itaú aqui na Moca. Um abraço pro pessoal do Itaú aí, o Hélio, o Fernando aqui, o Arthur tá comigo aqui também. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Adilson, corintiano de Ferraz de Vasconcelos. Aí, mano, você não tem nenhuma informação lá na Fox, não? Sobre se o Corinthians vai contratar algum centroavante de fora? Só que no Brasil não tem, pô. Pô, vou te falar, cara. Eu traria o Diego Tardelli, mas a diretoria do Corinthians acha caro. Barato é o casinho, né, mano? Mas obrigado, é caro abraço mesmo. Pra todo mundo e pra firma que eu trabalho lá, Alame Max. Um abraço. Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Diego, palmeirense. Queria falar uma coisa só. Chupa, mano. Vai pro inferno. Oh, chupa. Vai ser mandado embora amanhã. Fernando, corintiano... Um abraço pra galera da Ikezaki, Everton, São Paulino do Lausanne e Patrick, corintiano lá de Itaim, paulista. Ó, manda desodorante aí. Boa. Que o Mota tá fedendo. Eduardo, olha. Corintiano, manda um abraço pro pessoal da iBrasil aí que trabalha com a gente. E um amo ela e RG pra Renata, minha mulher. Renata? É hoje, hein? Fazer ingrata, o porquinho pular da panela. Ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata. Quem porra. Planta sacanagem colhe solidão. Tá parecendo Fat Family isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Antônio Neto, corintiano de Pirituba, Vila Mirante, Zumba. Um abraço pro pessoal do Zumba. Valeu, obrigado a você. Eduardo São Paulino. Chupa, Rodrigo, Palmeiras não tem mundial. É, Nivaldo, é nóis, eu quero um boné. Zé Augusto, tricolor da Vila Mascote. Abraço pra ninguém, queria só mandar um chupa baracho. Boa, chupa baracho. Boa. Meu nome é Ed Miller. É, sou de Itaquera. Mandar um abraço pra minha mulher, Luciene. E pro pessoal da Stack. Nóis. Valeu, obrigado a vocês. Pegando o balão. Mandar um salve pro Fabinho e pro Rodrigo. E amo ela pra minha namorada Camila. Beijo. Boa, boa, boa, boa. Boa, velhinho. Daniel, palmeirense. Sou de São Mateus. Eu queria fazer uma aposta com o Mano o ano todo. Clássico, Palmeiras e Corinthians. Qualquer aposta, você escolhe. Peraí, caraca. Primeiro. Eu vou te achar onde, parceiro? Quer ser seu cabelinho aí? Eu deixo aí o meu número, deixo o endereço, tá ligado? Deixa o que você quiser, tio. A mas rosca, o Palmeiras ganha todos os clássicos desse ano. Todos. Bacana, o negócio é o seguinte. Galinhão, lá. O ano passado, inclusive, esse mesmo trouxa deve ter falado isso e depois não apareceu mais. É. E bacana, vai deixar agora, então, o seu RG com nota. Eu te devolvo em dezembro. Demorou. Agora, deixa agora, o RG ou a habilitação. Vai deixar o documento com nota? Vou deixar meu documento com nota. Vai deixar. Mas tem que rolar a aposta, então. Pra eu poder te caçar. Tá aqui, ó. Inclusive, deixa... Mas você vai deixar sua habilitação, seu louco? Vai deixar. Eu deixo uma habilitação. Tem quero cheque ver. Aí? Tem cheque? Não, cheque não. Ué, deixa aí. Uma folha de cheque em branco, que é pra validar a aposta. Ué, mas é verdade, senão como é que eu vou achar esse Zé Ruela? Ah, para, vai. Manda abraço, vai. Ó, abraço pro meu irmão palmeirense, pra toda a equipe do estádio aí que eu ouço já há 5 anos, cara. E pra todo mundo, meu irmão que é palmeirense. Valeu, irmão, abraço. Obrigado, tamo junto. Muito irmão. Obrigado, valeu pela brincadeira. Valeu pela audiência aí. Olha, gente, infelizmente já são 8:04. Ah. É, temos que encerrar. Encerrou. Tem que encerrar o programa. Obrigado, viu, galera? Vai. O último aqui, vai. Vamos lá, o último. Opa, meu nome é Fernando, tenho um time chamado Sem Limites, maior do ABC. E eu queria mandar um chupa baixinhas. Safada. Certo. Então tá bom, olha. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Queria agradecer o pessoal aí da Pizzaria Leluca. Chupa, mano! Que fez uma chupa parceria legal aí mundial com a Obra Max. Ô, legal, cara. Opa, inclusive, mandou as pizzas aí, Sombra. Aí, até a caixa da pizza da Obra Max, cara. É. Show de bola. Muito obrigado a eles. Estádio 97 volta amanhã às 5:30 no oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Valeu, gente. Vocês ficam aí na sintonia da energia com Night Sessions. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, galera. Boa. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Morde e assopra. Bom humor. Isso não. Variedades. E entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar mais caro? A entrega atrasou de novo? Chegou Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes à pronta entrega. E mais, os 300 primeiros clientes que comprarem acima de R$300 ganham na hora um jogo de ferramentas no valor de R$59. Avenida do Estado, 6.313, após a Praça Alberto Lyon, sentido centro. Obramax.com.br. Uma revista Veja São Paulo. Em pesquisa, a Overnight foi eleita como a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Obrigado você, morador da maior cidade do Brasil. Venha você também saber porque a Overnight está no coração dos paulistanos. Overnight, toda sexta e sábado, as melhores festas para você. Rua Gomes de Carvalho, 799 Vila Olímpia. Ligue 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Overnight, a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Foi você quem disse. Overnight. Ouviu novidade?